Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sasser e tem um filho da puta tocando a moto aqui, já tem 5 minutos, né? Junto comigo aqui, o elenco de altíssimo garbo e de elegância, começando com o Márcio Zanon, que foi jantar, daqui a pouco ele volta, e Léo Oliveira. Olá, gente. Eu nunca estive tão orgulhoso de minha merdeirinha favorita, Dave, como estou nesse momento. Muitos meus parabéns, querida. Olha aí, quem diria, né? Mas, isso é importante dizer que esse é um momento de diversão, entretenimento, novidades, né? E nem tão novidades assim, da sua semana. Seja muito bem-vindo, né? E temos muitas coisas hoje, Léo. Olha, hoje só o creme do creme. Hoje a gente conseguiu até que reunir umas coisas boas, né? Conseguiu. Não tá tudo falido, né? Não, o Sasser Show da semana passada já foi, né? O show do... É, eu vi que a gente estimulou muitas pessoas a darem uma chance pra Hans Garrits. Olha aí, eu tenho que terminar o hino. E as pessoas dando muita chance. Eu preciso ver os dois episódios finais, né? E você precisa assistir os 5 e 6, tem a amizade do Pop aí. Glaucia e Raíssa, né? Amizade não, é irmandade do Pop, né? É, e o final vai te surpreender. Não? Não são irmãs, são mãe e filha. Igual Renê e Zoe, né? Isso. Menino, vamos começar aqui o nosso bloquinho de notícias e amenidades, que tem umas coisas boas aí, outras nem tanto, né? Opa. E tivemos aí hoje a divulgação das primeiras imagens de uma série nacional do Disney Plus que vem aí, né? Que é chamada Taran, né? Uma nova série aí, que ela vai ser protagonizada por Iwazar Guajajara, Xuxa Meneghel, Angélica, Fafá de Belém e Bruno Garcia, viado. Gente, eu vi que o nome de Xuxa vai ser tipo Ike lá, um negócio meio esquisito. E aí, menino, a trama da série é a história de uma garota que é escolhida pela Mãe Terra para salvar o mundo da extinção. Meu pai, é Nova Aquarius. A Nova Aquarius. Ó, saiu aqui a sinopse oficial. A sinopse oficial de Taran é: o planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais, e apenas Gaia pode salvá-lo da extinção. Para isso, ela terá que, no momento certo, levar um amuleto para um lugar sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um portal. Esse lugar é atualmente guardado pelo povo das Nove Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. Para atingir seu objetivo, ela deve se empoderar de sua história com a ajuda de sua mãe, Ila, que é Xuxa, e sua avó, Kirina, que lidera este povo, e de outras guerreiras, para preparar e enfrentar o ambicioso fazendeiro JM, Bruno Garcia. Amo. Que visa lucrar às custas da natureza. Porra, mas Xuxa grita descendência amazônica, né? Por sua vez, Ila, né, que é Xuxa, é uma farmacêutica bem-sucedida no Rio de Janeiro. Ao embarcar nessa viagem com sua filha, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido à sua vida. Esse e vai ser de qual streaming? Esse? Disney Plus? Meu Deus. E o ícone estreia em segundo semestre do ano que vem, né? Ah, vai ser muito bom. Gente, mas eu achei ótima ali a imagem que tem Xuxa e Angélica. Nossa. Ah, é tipo Sandy e Vanessa naquela música, né? Ah, é, que lançaram a música Leve, né? Sim, levíssima. Bela bosta. Seara, garoto, para. Ah, gente, essas músicas que a Sandy faz com esse projeto dela lá, Nós, Voz, Tus, Eles, eu acho que tem umas músicas bem ruins. Vou contar pra ninguém, não, segredo. Ah, é porque ela tá leve. Vai ter com Lud, né? Ludmilla vai participar. Porra, vai ser incrível isso, hein? A sentada sou eu. Que? Menino, saiu ontem o dizeram que é teaser, né? Mas tem 2 minutos e 12, né? De Vandinha, né? A nova série da Netflix aí. Que Tim Burton já mandou avisar que é um filme de 8 horas. Ah, meu avisar. Deus. Exato. Assim, eu não sou um grande fã da família Adams em si, né? Então, assim, apesar de você achar bonito, né? Tim Burton, ele sabe fazer o visual legal. É, sabe. Cara, mas normalmente dá uma enrolada já em filme. Que dirá em filme de 8 horas, né? Exato. E eu... Menino, eu não gostei da Jenna Ortega de Vandinha. Não gostei do homem que escolheram pra ser o Gomes. No máximo, Catarina Zeta-Jones de Mortícia. Mas eu fiquei zero animado pra ver essa série. É, eu já não tenho muito ânimo com Família Adams nem com Tim Burton, não. Mas até que fui com a cara de Geninha no papel. Eu não sei, né? E ainda tem Gwendoline Christie, né? E a própria Vandinha, né? Christina Ricci nessa série, né? Sim! Vindo direto a jaquetinhas amarelas pra trazer o canibalismo pros Adams. Exato. Será que vai ter o encontro das Vandinhas, Vandinha Verse? Ah, é o mínimo, né, que eu espero. Uma e cena aí... ela dizendo assim, eu já fui como você. Ai, adoro! Me identifico muito, né? E Wandinha estreia agora, ainda esse ano ainda, né? Na Netflix. Eu acho que deve estrear lá pra outubro, né? Dia das Bruxas. É, porque tem que estrear, né? Tem que estrear séries com todo o elenco novo de Pânico, né? Exato, exato. Já tivemos aí Melicinha, né? Agora faltou uns gêmeos. Ah, já tem Mason e Love Vita, o quê? Do nada. O Vitor não é da Netflix, o quê? É, não, mas agora o Vitor é da Netflix, né? Que ele vai estar no Dev 4, né? Sim, vai ser o novo Nerdish de Dev. Vai ser o novo Paxton, né? Só que sem a parte de ser velho. Menino, novidades aí, mudanças, né? Em Superman and Lois, né? Exato. Menino Jordan Elsas, né? Que faz o Jonathan Kent. Deixou o elenco da série, né? E a série tá renovada pra terceira temporada. Então eles vão reescalar o ator. O papo inicial é de que ele saiu, pediu pra sair por motivos pessoais. É, eu ouvi falar, né, nas redes de Zanon, que ele se recusou a fazer o que o personagem pedia, que era chupar rola. Exato, porque ele é trumpista. Ele é republicano, na verdade. E aí... Mas tem algum indício mesmo de que o personagem ia... Na série, não. Na série, não. Nos quadrinhos, o Jonathan é bissexual. É só nosso desejo, então. É, até porque ele é o mais bonitinho do elenco, né? Além do pai dele, é claro. Eu podia botar o pai dele e ele se pegando, ok? Garoto, não pode fazer isso. Esse barco já passou. Ou então o pai dele qualquer outro. O barco já passou. E aí, gente, vamos ver como é que vai ser esse recast, né? Porque ele era o legal dos irmãos, porque Jordan ninguém merece, né? E aí Jordan vai ficar, né? A essa barra. Bom que eles têm tempo pra pensar nisso, porque Superman Lois 3 só estreia em janeiro. Eu achava que ele era o Jordan. Não, ele é o Jonathan. Ah, o Jonathan. O Jordan é o que tem o poder, né? É o que tem o poder, exato. Ah, então não precisa de Jonathan mesmo, não, gente. É só achar o Tom bonito aí. Que aceite fazer o que é preciso. Que é preciso, né? Para os fãs aí que estão esperando, né, o Senhor dos Anéis, os Anel do Poder, né, eu amei que a Amazon mandou um e-mail, né, explicando, sendo que é o que sempre acontece, né. Eles falaram que os dois primeiros episódios da temporada de Senhor dos Anéis vão estrear na quinta-feira às 10 da noite, olha que loucura. Como se isso nunca acontecesse no Prime Video, né. Eu não sei a hora que eles vão no Prime Video, que ninguém se importa, né, pra verdade. Aí vai estrear, né? Os dois primeiros episódios vão estrear na quinta-feira, 10 da noite. E aí todos os outros episódios, tecnicamente, allegedly, vão estrear na sexta-feira, 1 da manhã, no mundo inteiro. Tá? Então vai estrear antecipado no Brasil primeiro? É, exato. Amo. Até porque os brasileiros são os únicos que ficam dando spoiler mesmo, né? A gente vai poder dar spoiler pros gringos. Sim, sim, sim. E menino, você não vai acreditar no que é a próxima notícia. O quê? Parece que vai ter a segunda temporada de Field, de Tia Ryan. Porra, no timing. Parece, depois aí de Field, Beth and Joan, né, que saiu em 1993, eles começaram a escalar o elenco da segunda temporada, que tem o subtítulo, né, de Field Capotes Woman. Que? Exato, que é baseado no livro das mulheres do Truman Capote, né, viado, as amigas deles. Mas quem conhece essas pessoas? Ninguém conhece uma capote fora dos Estados Unidos, gente. Só os estudantes. E aí, no elenco, né, viado? A gente vai ter aí Chloe Sevigny, né? Vai ser uma das protagonistas. Chloe Sevigny. E a outra protagonista vai ser Naomi Watts. Meu Deus, a mãe de Thor. A mãe de Thor. E além disso, a gente vai ter Diane Lane, né? Calista Flockhart também no elenco aí, tá? É, Calista entrou em Field. Ó, se Calista entrou em Field pra aparecer em American Horror Story 2, palito. É, vamos lembrar que Calista não aceitou ficar nem Supergirl full time, né? Ela é meio Cone Britton. Verdade. Falou, quero sair. Ficou igual a Juma, né? Quero minha casa, quero ir embora. Paramount Plus renovou RuPaul's Drag Race All Stars para 8ª temporada. Ai, meu pai, que momento. O problema é as pessoas que vê, né? E o M que dá prêmio pra essa série, né, menina? Essa barra aí. Uma série que eu acho que ninguém vê, né, gente? Não conheço. Marcelo deve assistir. The Chai, né? Do Showtime, renovada pra 6ª temporada. Ah, é sobre aquela bebidinha oriental? Do Starbucks. Chai. Uma delícia. Refrescante, boa pro verão. Sim. Eu tomo um chai lá no. Tem uma restaurante que chama Sen. Que eles têm um chai com uma espuminha de gengibre assim. Delicioso, recomendo. Ah, bom, hein, né? Vou te levar pra São Paulo. Ah, você não gosta, né, dessas comidas da Tailândia, do Vietnã, da Coreia? Eu gosto, as comidinhas quentinhas. Eu lembro que eu tentei te arrastar lá da outra vez, você deu uma fugida. Mas outra vez tava com o estômago ruim, né? Você tava sensível. Tava com o estômago ruim, nem fomo no rodízio de pastel. Verdade, só no mexicano. Que tava bom. Graças a Deus, né? Menino, HBO Max continua a sua limpa, né? E aí eles vão retirar uns 40 títulos, né, dentro do serviço, né? Eu não sei se isso vale globalmente, né? Você vai, tipo, pros Estados Unidos primeiro e depois pra essa galera. Eu adorei que vão falar, inclusive, vão tirar, inclusive, as coisas que foram feitas pra eles, né? Tipo, de Generation. Exatamente. A maior parte das coisas que estão sendo removidas aqui nessa semana são Max Originals, né? Incluindo Generation. Qual o sentido disso? Vai pra algum outro lugar isso aí? Venderam? Menina, você pode vender pra Netflix, né? Ah, a Netflix tá muito interessada em Generation. De vender pra Netflix, porque não faz sentido. Se renovasse, né? Nossa, seria tudo pra mim. Seria muito, muito. Quem arrumou emprego, menino? Neve Campbell! Arrumou emprego, né? Amo! Além de estar confirmadíssima na segunda temporada de Lincoln Lawyers, né? Ela vai protagonizar uma série na ABC, né? Produzida, inclusive, por David E. Kelley. Pô, coitado. Que é o criador também do Lincoln Lawyer, né? Ele é criador do Lincoln Lawyer também. E pelo que eu tô sabendo, a série também ela é baseada nos livros do mesmo autor de Lincoln Lawyer, ou seja, né? Ah, pelo menos não é do mesmo autor de Nine Perfect Strangers, né? Nine Perfect Strangers, exatamente. Nem de Big Little Lies. E de Dandan. E o nome dessa série vai ser Avalon, né? Avalon. Gente, vai ser reto. Não vai, menino. Olha que diferente. Olha que diferente. A Nivezinha Campbell, ela vai ser a xerife, né? Nicole Nick Search, né? Que trabalha numa cidadezinha chamada Catalina Island, né? Um condado de Los Angeles. E eles recebem muito, muito, muito, muitos turistas lá. E ela vai ter que investigar, né? Um mistério que pode mudar a sua carreira quando uma coisa muito estranha acontece na ilha. Nossa, que sinopse nada vaga, né? Não é, menino? Eu achei, assim, super... Né? Por que não, né? Uma série genérica. Diz ao que veio, né? Exatamente. Ai, gente. Nível, era melhor você ter aceitado fazer Pânico por R$10 uma coxinha. Garota. Agora você vai ficar vendo aí Melissa Barreira roubar seu Thunder. Bom... vamos falar de Grey's Anatomy, menino? Opa! Anatomy. Olha aí. Falar de Grey's Anatomy, né? Achei que você já ia falar de Grey's Anatomy porque Neve Campbell ia voltar. Como irmã de Derek, né? Sim, irmã de Derek e Amélia. E Meredith. Temos novidades, né? Updates aí da temporada de Grey's Anatomy que só estreia em outubro, menino. Eu tô muito triste com isso. Ai, que barra, gente. Então, mas é bom que setembro eu vou estar viajando, aí eu volto renovado pra ver Grey's. Essa volta é dia 6 de outubro. Tô bem chateado, Não, vai dar tudo certo, tranquilo. Mas... é bom que a boneca vai ter mais tempo pra descansar pra divulgação. Isso, e pra poder trabalhar, que ela vai trabalhar mais na metade da temporada, né? Sim, a boneca vai ralar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não consegue descansar, né? Então, estão confirmados aí, né? Na matéria de hoje, confirmaram quem retorna para a 19ª temporada. São todos. Então teremos Chandra Wilson, né? Nossa Bailey. Não acredito. Exato. Largou o hospital na mão de Benedito, mas como Benedito virou boneca, né? Bailey vai voltar. Doutor Cobalto também está de volta. Meu Deus. Quem poderia prever ele na foto com os internos, né? Né? Ai, ai. Casal Sensação, né? Owen e Doutora Tédio. Oh, nunca duvidei. Inclusive, Owen que tá aí defendendo o afastamento de seu porquê, né? Defendendo, exato. Como se alguém estivesse atacando, ninguém nem liga. Quem tá nem aí, né, menino? Adorei, atores saem em defesa de Alan Pomeroy e falam assim, mas quem que tá contra... Atores, né? Exato, Owen. Também temos Meg e o Winston, né, seu marido. Claro, deram todo o dinheiro pro irmão de Winston, deve ter que trabalhar muito agora pra recuperar. Amélia, né. Não acredito. Pra viver um tórrido romance com o doutor. Com Yar Fightmaster. Jo, né, Jo, vai estar de volta. A mãe de Luna. Link também está de volta, né. O pai de, como é o nome do filho dele, de Amélia? Buster, uma coisa assim, né. Chester. Buster. Scooter, Scout. Ah, sei lá. Scout. Isso. Scout. Sabia que era nome o escroto. Link, o grande gordofóbico da série agora, transfóbico tudo, né? É, Link, tudo de mal é ele, né? E também, né, Schmidt Glasses. Ah, não, sim, sem Nico. Sem Nico. Que agora ele vai... Não, você mutou o microfone, não saiu nada. Gente, tava falando e ele mutou por conta própria aqui. Não, ele falou Nico e silêncio. Não, eu falei que ele não vai pegar o Nico antigo, porque ele tem agora o outro Nico, né? Que é o ex dele do cinema. Num filme. Exato. Que ele fez, Viadex. Exatamente. Mas você não falou do principal retorno. Boneca? Ah, que é Seu Pompeu por 8 episódios. Seu Pompeu vai voltar por 8 episódios. E também confirmaram aí a volta, né? Guest star de Dr. Bocamurcha, né? Scott Sim. Ah, importante. Achei que Dr. Bocamurcha virar fixo pra suprir a falta de Seu Pompeu. Não. Se bem que faz sentido ele só aparecer o mesmo número de episódios dela, né? Porque ele vai ficar fazendo o que sem ela. E aí, a matéria já tem um update aqui dizendo, né, que Ellen Pompeu irá aparecer na temporada 19 apenas por uma limitar, em número limitado de episódios. Ela disse ser apenas 8 episódios ou menos ainda. Eita! Dos 23 episódios que serão produzidos. Ah, e Kate Walsh? Ah, vai vir no helicóptero no chroma key, né? Que ela foi tão importante na temporada passada. Porra, Dr. Cobalto trouxe todos os médicos aí pra reforçar esse seu plano de saúde, né? Seu progresso, projeto. Sim. Maravilhoso. E Helm? Essa ficou com Deus, aparentemente. Eita, coitada. Ela não tinha virado fixo na temporada passada? Ah, mas desfixaram ela, né? Ai, coitada, a bichinha. Por que você vai manter réu se você pode trazer ou em Doutora Tédio? E Lia Murphy já foi encontrada? Você lembra que Lia Murphy voltou, deu mó chabu com a Arizona, não demitiram Lia Murphy de novo e ela tá lá até hoje no estacionamento junto com a Doutora Han. Junto com a Doutora Han. Preocupado com a bichinha. Ai, eu amo Lia demais. Murphy era da turma de Joe Mouse, que morreu no hospital também. E a quem menina... mais? Stephanie. E a Stephanie, isso, que foi viver enquanto tava viva, né? Exato, depois de ter sobrevivido ao incêndio, fire. Quanta gente boa, né? Que a gente perdeu. É da turma de Ben também, né? Sim! Caraca! É que Ben já migrou de série, já mudou de profissão 2 vezes. Pois né? É, já morreu na outra série e ressuscitou. Exato. Mas uma pena, vamos ter que esperar até outubro pra poder ver essa crocância aí, né? Ai, sim, vamos ver se Karina De Luca também volta, né? Não, mas Karina De Luca é fixa em Station 19, né? Sim, mas eu quero ver ela em inglês. Ela aparece? Não aparece, mas é fixa. Saíram as primeiras imagens, né, Nen, de Enola Holmes 2. Enola. E também anunciaram que o filme estreia dia 4 de novembro. Ó, vocês já resolveram aquele processo? Eu acho que sim. Você lembra que tinha um plot que não podia Sherlock Holmes feliz e tal, que estavam... Toda uma barra judicial aí. E aí eles confirmaram as voltas do Henry Cavill, né? De Heleninha Bonham Carter. E o seu amado David Tillis, né? O Lupin. Ah, que bom. Também vai estar no elenco aí do segundo filme de Enola Holmes. E a Millie Bobby Brown já se recuperou da Covid? Já vai até vir pra próxima... O Cux. Exato. Eu amo. Ai, ai. Mas agora a gente vai falar de coisa séria, coisa triste, né? Inclusive, notícia de hoje, que eu vi enquanto estava vindo embora do meu trabalho, porque Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla. Chora não, coleguinha. Adoro! Ai, ai. Eu vi que Simaria tá igual o menino de Superman e Lois, né? Saindo pra cuidar da saúde. Exato. Qual é o do meme que chama ela de Oasis? Não entendi. É porque são os irmãos que se separaram, brigaram a separar. Ah, os Gallagher. O Liam e o Noah Gallagher. Ah, por isso falou Simaria Gallagher, entendi. Exato. Amo. Eu adorei que falaram assim, não se preocupem que Simone vai honrar todos os shows. Eu falei, uai, mas o show era contratado as duas, né? Mas desde que a Simaria se afastou lá, né, ela... A Simone tem esse costume de fazer os shows sozinhos, né, sem a Simaria. Teve até um telão com a Simaria, cheio de flor, parecia que tava morta, né? Exato! Sim. Quem fez Masked Singer foi a Simone? Foi a Simone. Isso. Viado, então... teve um plot aí, essa que saiu essa semana antes do anúncio da separação da dupla, de que a Simaria, não lembro se foi a Simaria, uma das duas, que proibiu o resto da família de entrar no condomínio onde ela mora. Gente! É. Um clima tenso vai se formando. Exato! Teve até uma especulação de que a dupla dupla acabou porque Simaria estaria apaixonada pelo marido de Simone. Você vê o nível, gente. Mas tudo allegedly. Alleged, lógico. Sou eu, Léo Dias, toda a informação. O que tá confirmado mesmo é o comunicado que elas botaram hoje nas redes sociais, né? Dizendo que em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. E as artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo, tá? Reiteramos que todos os compromissos de show já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar de meus filhos e de minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos de minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo meu carinho, amor e gratidão. Vocês são os meus são meu combustível para seguir adiante, disse Mária. Simone completa. A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo. Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória. Eu tô ansioso pra ver quanto tempo vai demorar essa recuperação vocal aí de Simaria, né? Porque tal qual o Jesse Nelson, que ia largar a fama, fazia muito mal pra ela, né? E fez uma música um mês depois. Eu quero ver Simaria amanhã. Ai, eu adorei demais. Single. A nossa negra, né? E Jesse Nelson já encerrou o contrato com a gravadora dela. Exato, já foi demitida. Menino, por falar em negra, deixa eu trazer uma amenidade bem tola aqui. Não sei se vocês viram. Ai, se for menino... coisa boa como Guará, por favor, aceita. Não, não é tão bom quanto o Guará, mas é uma fofoca assim também. O que, que aconteceu? Sabe aquele meme dos três personagens que tem a minha energia? Uh-huh. Aí pegaram o menino branco e botaram, não sei se foi ele que postou. Acho que foi as pessoas zoando, colocaram tipo assim, Viola Davis, só personagens negros. E botaram três personagens com a minha vibe. Aí eu fui futucar nisso que eu não aguentei. E eu descobri que esse menino foi exposto na internet. Porque ele vivia falando mal da Ludmilla. E aí o fandom de Ludmilla descobriu que ele terminou a faculdade por cotas. Como ele negro? Ele se autodeclarou pardo, eu acho. Só que assim, o menino é assim, né? Não vamos entrar nas questões de colorismo aqui, mas... pelo que está nas fotos, ele parece bastante branco. Entendi. E aí o povo entrou nessa. E aí você entra no Instagram do menino, os comentários é tudo assim, meu rei de Wakanda, nossa Jesse Nelson, não sei o quê. Maravilhoso. Nossa Jesse Nelson, eu amo demais. Tudo que ele posta, o povo tá lá, falando a zoeira não tem fim. Ai, eu amo, gente. Eu amo a internet. Nossa Jesse Nelson, cara, que maravilhoso. Mas aí, falando do Guará, né? Eu não sei se você não acompanhou algo dessa grande telenovela do DF. Maravilhoso. A menina, né, ex de Alexandre, disse que entrou com BO contra ele, por ele ter vazado o áudio, né? Em que ela foi xenófoba contra o Guará. Porque ela diz que a história não é bem assim, que ele era meio agressivo, bebia muito, ficava meio instável, e ela tava com medo de ir pra casa dele. Então ela mandou aquele áudio por isso, não é porque ela não gosta do Guará, menina. Entendi. Ela só faltou falar que, né, tipo, Guará, cheiro de pobre, lixo, imundo, mas foi porque ela tava se sentindo insegura. Ah, entendi. Tadinho. Eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, viu, moça? Claro que não. Reclamar. Longe de mim, mas... né? Meninos, vocês viram aí que também saiu as notícias esses dias, né? Que tem um povo boladíssimo porque Justin Bieber cancelou os match na Greta que ia ter aqui no Brasil, né? Ai, e aí parece que era R$5.000 o match na Greta, né? R$5.500. R$5.500, exatamente. Só que corre na boca miúda de que Justin Bieber não sabia que teria match na Greta no Brasil. Opa! Olha, convention! Comeback! Gente, mas alguém que se presta a pagar 5.500 pra conhecer Justin Bieber, tá de parabéns demais, né? Aí eu até falei com o pessoal lá no meu trabalho hoje. Falei, se a pessoa pegou R$5.000 do bolso dela, falou assim, vou pagar para conhecer Justin Bieber e ele não vai, você não vai conhecer ele, bem feito, se fudeu, otário. Ah, mas eles devem devolver, né? Ah, sim, com certeza. Mas ficou a frustração, né? Porque não dá pra devolver de crédito pra ir nesse show, igual fizeram com o da Taylor Swift. Foi na conta. Ai, ai. Ainda no mundo musical, né, menino? Scooter Braun vendeu o catálogo das músicas de Taylor Swift, né, viado? Por US$405 milhões. Pra quê, gente? Agora que ela já refez tudo. Ai, ai. Ó, para... segundo fontes próximas à Billboard, o empresário teria vendido os discos da cantora para Shamrock, um fundo de investimento investimentos com sede em Los Angeles, tá? E aí até os meninos comentaram lá no grupo, né, de que agora que a Taylor Swift regravou os discos tudo de novo, ele vendeu, né, Beto? Isso faz o menor sentido, porque ninguém vai ganhar nada com essas músicas, porque estão tocando só as Taylor Version agora. Só a Taylor Version. Ah, eu amei demais, gente. Pra mim. E mais aqui uma no mundo musical, né? Porque Roberta Miranda revela que é trissexual. Eu amei esse plot, gente. Olha. Tá? Ela deu uma entrevista para Léo Dias, né? Sempre Léo Dias envolvido. Claro, um assunto assim tão, né? Roberta Miranda decidiu abrir o jogo sobre sua sexualidade. A cantora, que hoje tem 65 anos de idade, revelou que se considera trissexual e que viveu um romance muito forte com uma travesti na adolescência, tá? O relacionamento, porém, não foi para frente por conta de pressão de sua família conservadora, tá? Roberta Miranda falou abertamente sobre suas experiências sexuais do passado, namorou com uma travesti chamada Luz del Fuego, né? Segundo Roberta, eu era muito nova, tinha uns 16 anos e ela tinha uns 20, 21. Durou uns 4 meses, mas a gente foi apaixonada mesmo. Naquele tempo, se falava travesti. Não sei se a outra nomenclatura mais correta hoje. Foi o primeiro contato que tive com alguém com uma sexualidade entre o masculino e o feminino. Depois até criei uma brincadeira dizendo que quem come de tudo não passa fome. Maravilhosa. Nossa, tem tanta coisa errada nisso aí, mas eu vou... É, então, a gente finge, né? Ai, ela já é uma senhora, né? 60, 65 anos, né, gente? Sim, é. Vamos aceitar, pra dizer que tá bom, né? Segundo Robertinha, né, ela nunca falou sobre a sexualidade antes porque é uma pessoa reservada. Nunca gostei de falar muito da minha vida pessoal. Acho que ela só pertence a mim e sempre fui cobrada de forma exacerbada. Não é que agora esteja vivendo minha sexualidade de forma mais plena. Sempre vivi isso, mas sempre fui reservada por ser de uma família conservadora. E como meu analista diz, algumas fantasias têm que ficar na fantasia. Vida, devolva minhas fantasias, né? Exatamente. Devolva meu ar, né? Ai, gente. E aliás, Robertinha Miranda aí, autora de Hansgar Hits, que é a Roberta Miranda na segunda temporada, né? Que? É, autora de Hansgar Hits, que é Robertinha Miranda na segunda temporada. Ah, entendi que você tinha falado que Roberta Miranda era autora de Hits. Eu também achei isso. O que seria maravilhoso. Seria. Eu ia gostar ainda mais, sério. Seria incrível a pena, porque Roberta Miranda é a maior do Brasil. Ai, ai. Mas vamos então começar a nossa pauta maravilhosa aqui, então. Incrível. Vamos. Vitaminada selecionada. Vamos começar com o recap da quarta temporada de Riverdale, né, por Márcio Zanon, que segue aí na sua maratona firme e forte, né? Ah, e eu amo que Zanon, ele compartilha GIFs, ele compartilha vídeos, né? Gente, reflexões sobre os momentos que ele tá assistindo. A gente já tem que fazer a full experience, né? Exato, como se você estivesse assistindo junto com a galera, né, Zanon? Isso, e eu tô triste que eu já tô terminando a quinta, mas a gente não vai conversar sobre a quinta ainda. Mas não. Eu tô triste que eu não vou ter o Riverdale pra assistir na Netflix, né? Eu vou ter que arrumar uma outra série farofa pra poder fazer isso, né? Dynasty! Não, essa aí é um pouco demais, né? Muita temporada. Tô pensando, tipo, Walking Dead, uma coisa desse nível. Garoto, você não. Para com isso! Olha... Eu tenho na Netflix, foi no 1.5... Nem vejo passar. Mas, Anão, você tinha contado pra gente já, né, que Chad Michael Murray tava pegando os órgãos de todo mundo da cidade de Riverdale. E o povo não tava nem percebendo, né? Mas que ele ainda não tinha fugido no foguete. É, então, né, menina? Aí, depois desse rolê, descobriram, né? Falaram assim, aí descobriram o quê? Que mãe de Beth, na verdade, era uma infiltrada, né? Do FBI. Eu amo! Não, que o filho, o irmão de Beth colocou ela, né? Isso, que o irmão de Beth, porque assim, Beth descobriu que tinha um irmão. Aí apareceu esse irmão, só que é o irmão fake, né? Era fake news. Esse sim, irmão. Que era o da Cam, né? Isso, o da Cam. Aí, no final da temporada, a gente descobre que o irmão verdadeiro é agente da FBI e ele infiltrou mãe de Beth no culto. E aí a mãe de Beth tava lá fingindo, né? Que tava dentro do culto mesmo, né? Isso é o final da terceira temporada, né? Acho que é, né? Isso. Sim. E aí também, nesse episódio... Aí quando volta pra quarta temporada, tem um plot maravilhoso que a irmã de Beth tá com uma colete, com uma bomba prestes a explodir. O que acontece? Beth desarma a bomba com um grampo de cabelo. Oi? A nossa MacGyver. Beth é maravilhosa. E eu soube que Beth agora tem um superpoder, né, menino? Então, menino, descobrimos também, né, que aí esse irmão virou personagem fixo que nem Vampiranha, né? Calma, tem um plot twist maravilhoso do irmão de Beth. Beth, agora ele leva ela pra treinar ela no FBI, né? Pra você trainee, mesmo sendo do high school. E aí ela fica lá treinando. Ele fala assim: quem desses três, quem é o serial killer? Tá, ele é Jughead, né? Treinando lá. É o Jughead ou o Kevin? Eu não lembro. Enfim. Aí ela fala assim: é o terceiro. Ele fala: ah, você está certa. E dessa forma, quem dos três é? Aí ela fala assim: é o segundo. Aí ele fala assim: você tá certa. Aí ele, dessa foto, quem é? Nenhum deles é o serial killer. Ele falou: eu sabia, você sabe identificar o serial killer só olhando a cara dele. É porque ela tem um gene de serial killer, né, gente? Sim, menina, ela tem um gene que ela pode virar um serial killer a qualquer momento, né? É a Bad Betty. Uhum. E aí, nesse plot todo, a gente descobre que irmão dela, o irmão verdadeiro, é namor do irmão falso de Betty. Eu amo o incesto, né? Sim, o incesto sem incesto, né? E aí eles são namorados e, na verdade, o serial killer é o irmão policial, que, na verdade, é louco, ele também é serial killer. Gente, socorro. Ele mata as pessoas tudo. Aí, o que mais tem maravilhoso de plot? Tem Cheryl, né, que descobriu que... Era tri, igual a Bethany Channel. Era trissexual também, dentro da barriga da mãe dela. Tinha três crianças e Cheryl absorveu, comeu o irmão dela. E aí e ficou lá. Só ela e JJ. Sim, era JJ. Ai, qual que era o nome desse? Ai, já esqueci o nome. Aí, o que acontece? Ela acha que tem um boneco que tem o espírito do irmão. E aí esse boneco, ela anda com ele... Casa do culto, né? O culto fala que trouxe o irmão de volta pra ela. É. Aí ela fica andando com esse boneco pra cima e pra baixo. E aí, nisso, no final da segunda, não lembro mais. No final da terceira, ela pega o corpo do irmão, meio que empalha ele. Fica o corpo do irmão na sala e o boneco, assim, e eles três sentados. Uma bela bonitinho. Família. Bem Bates Motel, né? Uhum. É uma versão da CW do Bates Motel, ruiva. Sim. E a Adi, o que anda aprontando no boxe? A Adi apanha o saco, né? Não tem nada de bom naquele plot daquele homem. Ele tá sempre sendo preso, acusado de alguma coisa. Ele mata as pessoas, ele chora, aí ele se come se come Verônica, e fica assim a vida inteira. Fica lutando com o pai de Verônica. Isso. É, ele virou justiceiro, na verdade, né? Porque ele começou a usar um capuz, uma roupa toda de moletom, aí ele virou tipo um super-herói da cidade. Não, mas foi. E como é que é a cena de Chad Michael Murray fugindo? É da mãe da Betty que vai atrás dele, né? É, ela chega lá e ele tá lá com aquela roupa, né, de Elton John, pra fugir no Rocket, no foguete dele, é o Rocket Man, né? Aí ele chega lá, ela começa a discutir, fala, você foi pego, você quer, ela dá um tiro dele e não foge, né? No final, né, ele morre. Ah, ele não consegue sair de foguete. Que não, pena. Ele não foge, fica só ali. Eu jurava que tinha a cena dele realmente fugindo de Riverdale no foguete. Não tem. Aí que é mais. E assim, em que momento vive o Brasil, né? Sim. A gente imagina aí ter um plot de Riverdale na Lua, com o pai de com o Chad Michael Murray, ia ser tudo na minha carreira. Nossa, tudo pra mim. Vamos ver o que mais que eu lembro. Eu fico besta de como essa série consegue ser inventiva, viado. Sim, eu falei, gente, roteirista de Riverdale, ele se realiza de uma forma ou outra, porque... Exato, é muito inventiva, cara. Eu acho que ele chega lá e fala, gente, o que vocês querem fazer? Fala, qualquer coisa, não tem limite. É tipo brainstorming, nenhuma ideia vai ser desperdiçada. Falou, vai acontecer. A gente conecta de algum jeito. Sim. É, deixa eu ver o que é mais que tem, deixa eu olhar aqui. Você falou aqui que a Arte foi professor bombeiro, tá treinando os novos militares da cidade. Ah, mas isso é quinta temporada, você vai ver aí. Ah, né? Não, então... Esse não é. A Gina Torres apareceu em Riverdale, viado. E descobriram que esses adolescentes em Riverdale precisavam de um psicólogo, né? Que eles são um pouco traumatizados. Agora, depois de 4 temporadas, né? Aí colocaram Gina Torres, que apareceu 3 episódios e sumiu. Nunca mais apareceu. Coitada, tá devendo dinheiro de jogo. Aí essa psicóloga falou pra Verônica que ela tem daddy issues. Olha... Agora que alguém percebeu, né? O plot da irmã do Jughead também é da quinta? Irmã do Jughead... Que estavam mandando foto, estavam mandando vídeo das pessoas sendo mortas? Ah, é o que termina, o último plot. Ah, na verdade, tem um plot assim, que a irmã da Beth tá no... Teve um gênero, né? Tá lá no hospício lá, e aí alguém... Ela ataca uma enfermeira. Aí fala, gente, o que aconteceu com o Polly que tá matando as pessoas? Aí foram pegar a gravação. Aí nesse que pegar a gravação, ela vai pro telefone, sai do telefone e mata a enfermeira. Vai tentar matar a enfermeira. E descobre que essa enfermeira chama o quê? Beth, né? Uhum. E aí descobriram que pegaram, fizeram tipo uma hipnose com o povo do culto, lá com ela e com a mãe da Beth, que se falasse tangerina 3 vezes, ela ficava louca e queria matar a Beth. Era tangerina mesmo? Tangerina, tangerine, tangerine, tangerine. Não é possível, que... não, Zanon, sim, para. É, lógico que é possível, cala a boca, voa, pensa, imagina. É lindo. Aí descobriram, aí, tanto que aí ligam pra mãe da Beth, tá na casa dela, liga e fala, tangerina, tangerina, tangerina. Aí a mãe da Beth louca, querendo matar a filha. Tá, mas a Beth também tem o gene. Não, eles fizeram tipo uma hipnose no culto. Aí tentam fazer com a Beth, né, pra falar assim, ela fala tangerina 300 vezes. E não funciona. Não, não, desculpa, Mita. Na verdade, Beth quer saber se ela também tá hipnotizada com tangerina, né? Uhum. Aí ela chega pro irmão psicopata, que ainda não sabe que é psicopata, e fala, irmão é psicopata, vamos, fala tangerina pra mim, pra eu ver se eu, consigo, se eu vou cair no golpe da tangerina. Aí ele falou, não foi, né? Aí ela começou, tangerina, tangerina, tangerina, e ela se entrou dentro dela mesma, e aí ela encontrou a versão dela mais nova. Diz que ela encontrou a versão dela mais nova, ela viu a Beth psicopata dentro dela, que só foi liberada se ela matasse um coelho, um gato, uma coisa assim. Meu Deus. Sim, aí ela impede a Beth criança de matar o próprio gato, coelho, não sei o que, pra a Beth ruim não sair. Nossa, não sair e se despertar. Isso faz todo sentido. Sim, você não acha? Eu acho. Não, e... tanto que assim, você já falando um pouco de Westworld, Dolores faz exatamente isso no final. Eu amo, ela entra dentro de si mesma também? Aham. Uhum. Pra impedir ela de matar o coelho. Aí tem. Eu acho que é o ponto da quarta. É, da quarta ainda, né? Porque a quinta é o time jump, né? É, a quinta eu acho que ainda tem um pedaço da quarta, que você me falou que é por causa da greve. Eles terminaram só no, sei lá, no 3. No terceiro, é. Isso. Porque tem o mistério da morte de Jughead, né? Isso. Tem o mistério da morte de Jughead, tá todo morto, né? Que eu terminei, acho que eu. Na última vez que eu falei que a temporada termina com ele jogando as roupas na fogueira. Isso. Aí, peraí que é muita informação, não consigo raciocinar na ordem. Série boa, né, amores? Antes de você falar da morte de Jughead, você tinha falado também num plot do pornô de cócegas. Que eu menino, o pornô de cócegas é maravilhoso, tá lá. Os viados no colégio lá falam assim, sem um jeito de ganhar dinheiro, fala pro Kevin. E fala aí. E fala, menino, eu quero te gravar fazendo cócega em você. Sua risada é muito gostosa. Ele falou, o quê? Aí ele falou assim, sim, aí eu vou fazer, vai vender, você vai ganhar rios de dinheiro. Ele falou, ah, tá bom, vamos fazer. Aí Kevin começa a chamar todo mundo da escola pra gravar vídeo de pornô de cócega. Tudo vestido com a roupa da escola. Aí eles ficam revendendo os vídeos fazendo cócega. Mas sabia que tem um documentário sobre isso, né? Ah, é? De gente que faz cócega e ganha rios de dinheiro. Sim, chama Tickle. Que loucura. É sério? Tinha na Netflix. É sério, tinha na Netflix esse doc. Eu comecei a ver assim, achei risível, mas aparentemente é um negócio que move muito dinheiro. Meu Deus do céu. Vamos gravar pra fazer dinheiro. Vamos, porra, imagina. A gente já faz os cortes logados, né? Com eu amo. Ai, gente, vou colocar, né? Fit dance de 2 metros recebendo cócegas. Gente. Bom, então, morte de Jughead, né? No começo da temporada tem assim o plot que o professor que o Jughead foi aceito numa escola pra escritor, de blá blá blá, Guaraná com ele. Aí fala assim: essa escola lá tem tipo uma galera mega evil que ele senta lá, que depois descobre que fica roubando o livro dos outros, colocando o nome deles mesmo lá, né? Que eu esqueci o nome. Isso, como é que fala isso? Aí fala assim: ah, vocês têm que falar como que faz um crime perfeito, que blá blá blá blá blá blá. Tá, nisso que aí a gente já imagina, né? Ah, esse negócio que o Jughead morreu é mentira. Como se eles fossem matar o Jughead. Ah, eu achei que ele tinha morrido mesmo. Aí onde que tô? Peraí. Jughead morrer. Ai, gente. Eu devia ter anotado, feito com um cronograma das coisas de Riverdale. Aí Jughead descobre que o vô dele. Tem um plot do vô, que esse plot eu nem fiquei prestando atenção, que é uma bosta. Eu já não presto atenção de jeito nenhum, só nas partes boas. Mas aí descobre que o vô era escritor e o professor lá dessa escola roubou o livro dele e colocou o nome dele. E aí Jughead quer descobrir toda essa tramóia que foi feito e aí parece que esses alunos estão tudo acobertando. Aí tem esse plot da hipnose também, do Tangerina aí, eles tentam falar que hipnotiza a Beth. Não, não é que fala. Ah, esqueci. Enfim. Tem uma hora que eles estão na floresta, e aí Jughead chega assim pra Beth e fala assim, que você confia em mim, que eu vou descobrir quem agora, depois de muita enrolação nessa plot, esse plot, eu vou descobrir quem que, como é que roubaram o livro do meu avô, e vou provar a inocência dele, blá blá blá. Tá. Aí ele fala, você confia em mim, e tá. Aí foi pra floresta. Aí a menina vai, uma menina vai lá e hipnotiza a Beth. Eu amo esse plot da Gina. Eu fico impressionado como os negócios escalonam do absolutamente nada. Peraí. Eu fico maravilhado, gente. Eu fico realmente incrível, assim. Então, aí tem esse plot, ele fala assim, vou hipnotizar a Beth. Aí Beth é hipnotizada na floresta, quando ela acorda, ela tá cheia de sangue e Jughead tá desaparecido. E aí eles encontram Jughead e falam, ah, gente, Beth matou Jughead, o rolê assim. Só que, aí começa toda a trama. Eles vão lá, queimam o bagulho no... a roupa no fogo, fala que não pode mais falar disso, enfim. E aí todo mundo fica preocupado. Ah, aí tem uma busca pra achar o corpo de Jughead, porque ninguém sabe o que aconteceu, se tá morto ou não, e encontram o corpo do Jughead, e aí depois acusam o Art, a Verônica e a Beth de terem matado o Jughead. O que, na cabeça deles, é verdade, já que foi Beth. Sabe, sim, né? Foi Beth. Só que, na verdade, isso era tudo uma mentira, que todo mundo da cidade sabia, tanto tanto a Beth, a Verônica e o Art. Jughead, os pais de cada um. Todo mundo só tava mentindo pra pegar, da cidade inteira, só pra pegar os três estudantes e descobrir o rolê todo. Que na verdade, assim, que Jughead não morreu. Ninguém matou Jughead, foi tipo uma morte falsa. Mas eles colocaram... gente. Não, mas então, aí o cara da perícia forense era amigo do Jughead, que fingiu que ele tava morto só pra poder fazer o testado de óbito. Mas aí eles queriam pegar o Art e a Verônica Beth? Não, queriam pegar o povo lá da escola Mega Evil pra saber quem que tinha feito tudo das tramóias lá de copiar os livros, um negócio assim. Fez assim, né? Fingiram uma morte pra pegar livro. Sim, menina, a cidade inteira comovida. O policial, que é o pai do Jughead, agora é policial, né? Ele era da máfia, agora é da máfia, não, dos maloqueiros, agora é policial. Ele era da gangue lá do Serpente. Isso. Né? E aí fizeram toda essa palhaçada, para no final todo mundo tava sabendo disso aí. Na verdade, eles estavam fingindo até pra eles mesmos, né? Enquanto estavam sozinhos. É porque eles faziam cena no, jogando coisa na fogueira sem ninguém por perto? Não, então, mulher, tem essa cena, né? Que fala assim. Aí é maravilhoso que ela fala essa cena: ó, a gente não vai comentar mais sobre isso. Cada um segue sua vida e vai pra faculdade. Ah, não. Nossa, perdi um plot importante disso aí. Eles tentam matar Jughead, esse povo Mega Evil, só que o Jughead não morre, ele fica acordado. E aí ela fala assim, vamos te levar pro hospital, a Beth fala. Ele fala assim, não, não leva. Chama, tipo, uma ambulância lá, amigo deles, chama e vamos fingir que eu morri. E aí, nisso, eles saem, e aí ela queima a roupa, e na hora que ela termina de falar isso, ó, a gente vai fingir, vai seguir com a vida e tudo, aí acaba a cena aí. Mas aí tem uma continuação na cena. Aí ela fala, se o Jughead não voltar, mas como ele vai voltar, aí a gente não vai precisar fazer nada disso. Meu Deus do céu. Olha. Todo jogo de câmera. Que e aí, sério? Aí, beleza. Aí acabou esse plot. Descobriu que o Jughead não morreu porra nenhuma. Aí desmascaram o cara lá. E o vô de Jughead, que diziam que tinha morrido, na verdade ele só estava sumido. E ele voltou, como se nada tivesse acontecido. E aí tem o plot... escreveu, né? Os livros. Isso. E aí tem ele o plot, fingiu a morte? Fingiu a morte de si mesmo, né? Igual o Neto, né? Entendi. É o aí, gene, né? De fingir a morte. É o gene da morte. A Beth tem o gene de matar e ele tem o gene de morrer. E aí tem um plot no começo da temporada que tá filmando as casas de Riverdale. As pessoas, tudo aí, começam a filmar as rotinas delas. E aí começam a, tipo, matar as pessoas desses vídeos. Assim, fala assim, tá matando o Jughead. Nesse meio plot aí que o Jughead morre, tem, tipo, uma pessoa vestida com uma máscara de Jughead. Eu vi umas máscaras horrorosas, que tem nada a ver com isso. Eles. Porque é baseado da HQ, né? Do desenho. Uhum. E aí mostra, tipo, as pessoas com a máscara de Art, Verônica e Beth matando. Isso, tudo. E aí as pessoas morrem. Você fala, gente, mas alguém morreu. morrer, não sei o quê. E no final se descobre que, na verdade, era a irmã de Jughead que tava fazendo isso porque não queria que o irmão fosse pra faculdade. E não tinha ninguém morrendo, era tudo encenação. Eu amei esse plot, gente, de ficar fingindo matança pra poder segurar o irmão em casa. Acontecendo, meu Deus. Eu acho que era pra ser um plot no final da temporada na 4. E aí, como eles tiveram que estender pra 3 episódios na quinta, ele falou, vamos achar um jeito só pra enfiar alguma coisa aqui. E ficou isso aí, essa bosta. E eu acho que é isso. Tem mais isso nada. Isso era a quarta temporada, né? Agora falta a quinta e a sexta. É, aí a quarta temporada tem um pedacinho da formatura, né? Sherry termina com... Gente, a pessoa que inventou que Sherry tinha que ser sapatão é a melhor pessoa, porque Sherry sapatão é maravilhosa. Ela pega as meninas tudo, e aí ela... Ai, ícone, ícone GLS. É, é a nossa Wanda, né? Nossa Wanda. Ainda não cheguei nisso aí, não vejo a hora de chegar nessa temporada. Eu já vou baixar agora. E Drag Race, meninos? O que tá rolando aí entre as 17 temporadas de Drag Race que rolam ao mesmo tempo? Menino, tá rolando Masked Singer Drag Race, né? Amo. Porque depois da temporada All Stars, que a gente teve um roubo maravilhoso pra Sheik Ulay na final e ser a primeira a perder, né? Pra Jinx Monsoon ganhar e Raja ganhar entre as perdedoras. O povo voltou com tudo, com esse formato Celebrity, né? Que antes era a temporada que teve o Alex Neil, o Nick Tortorella, Vanessa Williams, todo esse povo. Agora vieram pessoas que a gente não sabe quem são, porque eles mostram a pessoa só sentada de costas, de perfil, de não sei o que, falando, e aí daqui a pouco a pessoa entra de drag fazendo lip sync, e aí as pessoas ficam lá criticando sem saber quem é. Uhum. Ah, é Masked Singer com The Voice. Isso, só que é o povo só maquiado e montado. Isso, mas a voz assim não tem negócio de disfarçar a voz, igual tem no Masked Singer, nada. Dá pra ouvir, tanto que já vamos dar spoiler que Kevin McHale tá lá, que é Bibi. Sim. Da hora que ele começa a falar, você já ouve a voz dele. Você sabe que é ele. Você fala, conhece esse viado de algum lugar, né? É, não, e o cabelinho dele, todo o contorno do corpo, ele é muito, né, reconhecível por nós, Glick. Adoro reconhecível por nós, Glick. E tá, mas assim, o formato é muito mais legal do que o da primeira temporada. A primeira temporada era um saco. Essa aqui, pelo menos... Então, mas eu achei que eles iam cantar quando você falou que Kevin McHale tava. Achei meio sem graça ser só lip sync. Ah, mas é lógico, né, filho? Porque você acha que eles... Esse povo ia ter voz pra cantar. Você acha que a Adele, ex de Dr. Rebber, ia cantar lá? E ela tem Tony, né? Ela é Eu acho que tinha que ter o Kevin B fazendo lip sync de uma música do Kevin B. Ah, podia ser de Short, né, Neném? Podia também. Podia fazer um lip sync de música de Diana Grohl, né? Porra, imagina. Na época que Diana tava fazendo uma coisa, né? Quando ela fazia a aleijada também, que nem ele. A gente pode. Ele podia fazer aquele dueto do Art da Queen. I'm still standing better than I ever been. Looking like a true. Mas só isso tá rolando? É, de drag. Ah, mas tá rolando o Drag Race Canadá também, mas eu acho que o Léo não assiste, né? Não, Canadá não tô vendo, mas vi a final de França e foi um roubo maravilhoso, menino. Porque tava na final Sopa, que eles chamam na legenda, Paloma, Pomba, e a outra que era a Dama não sei o quê. A Soa e a Dama tal eram muito boas. E aí a Pomba ganhou do nada, sem fazer nada. Você chegou o nome da drag é Pomba? É Paloma, só que a legenda chamava de Pomba. E chamava a Soa de Sopa. Você assistiu com a legenda em português? Lógico, né? Bem traduzido. Ah, é por isso, porque o tradutor da UOL é horroroso. Mas eu falo assim, agora vai. Bom. Mas a gente vai ser vingado, né? Porque nosso Drag Race Brasil vai pra lá. E vai ser todo cagado na tradução pra eles também. A reparação histórica. Exatamente. Sabe o que é o melhor do Drag Race Friends? Que assim. Eles têm o streaming da RuPaul, que é o WoW, né? Isso. E aí eu não sei de que país eles... Deve ser dos Estados Unidos, que eles pegam pra botar os episódios no Star Plus pra gente. O Fusco. E aí, quando você vai ver os lip-sync, aparece assim... o áudio desse lip-sync foi removido porque não tem os direitos pra sua região. Gente. E aí você vê no mudo as drags puxando várias músicas. E aí fica no mudo? Fica. Ah, que delícia. Fica só elas mexendo a boca, aí o povo aplaude, reage, não sei o que. Tem o áudio deles, né, que eles devem separar os canais, mas a música em si não vai. Amor, eu tô tentando fazer maratona dos Drag Race, né, porque agora... Ah, tá, pensei que tu tava tentando se dublar sem som. Não, eu vou assistir o França, eu tô vendo Itália, que eu... tinha visto metade, eu tomei na outra metade. É muito ruim esse Drag Race. É, o França eu não vi todo, mas o Henrique disse que é um dos melhores, assim, que a temporada foi muito boa. Realmente, do que eu vi, a produção é muito caprichadinha, assim. Porque o Canadá deu uma caída, né, menino? Nem, não tem nem cor no cenário, mas... Ai, tá muito sem graça. É porque eu acho que o problema é as drags. Porque na outra temporada as drags eram muito boas. Você chegou a ver a segunda? Sim, eu vi as duas. Voltou o Down Under também, não voltou? Down Under não vi. Eu assisti já os 3 episódios e tá um pouquinho melhor, mas continua ruim. É muito sem graça. O Down Under com a RuPaul também, né? É, com a RuPaul. Michelão. Esse ano não vai ter mais nenhum do americano, né? Acho que já foi todos, né? É, os dois são renovados, né? O All Star e o Como. Não, geralmente o normal é no começo do ano e aí vem depois o All Star. Esse ano tem o Kay. Tem. Mas o melhor, Zanon, a gente não falou do Drag Race Celebrity, que é o seguinte: cada pessoa do Celebrity do Masked Singer Race tem uma mentora. Ah, e aí. A Eduarda, adivinha quem tá de mentora? Mentora de Drag Race? É, são ex-drags, são pessoas que passaram pelo programa. Ah, Jujubi. Sim. É lógico, né? Tá, Jujubi, Brooklyn Heights, que é apresentadora do Canadá também, e Monet, que acabou de participar do All Stars também, quase chegou na final com a Jinx Monsoon, fez o lip-sync melhor e perdeu. Jujubi vai ensinar como perder, né? Não, e Jujubi é a que mais indica. Tem hora que, tipo, 3 é Jujubi, e aí vem outra com Brooklyn. Aí, de repente, Jujubi de volta. Gente, só Jujubi. Orienta. Eu acho que o RuPaul tá devendo dinheiro pra Jujubi. É, o RuPaul deve dinheiro pra Sheikolé, né? Porque, sabe, a Sheikolé, o que, é que aconteceu no All Stars All Winners? Cada desafio eles ganhavam estrelas, né? E aí quem tivesse mais estrelas chegava na final. Chega no penúltimo episódio, Sheikolé tá com uma estrela, tem umas com duas, e as outras com 3, 4. Ah. E aí o RuPaul chega no penúltimo episódio e fala assim: o desafio hoje vai valer 3 estrelas. Ou seja, se Sheikolé ganhasse, tava na final. Sim. Aí o desafio é uma bosta. É um desafio mega sem graça. Não tem passarela no episódio, não tem nada. Sheikolé faz uma dança do Michael Jackson lá que ela sempre faz. E Sheikolé ganha, viado. Aí eu vi vários comentários, Ana. Não sei se você acompanha, que disse que Sheikolé passou a temporada inteira ameaçando sair, porque estavam favorecendo Jinx, não sei o quê. É, sei lá o que aparece no primeiro episódio e sobe, né? Uma coisa assim. Sim, aí o povo diz que tal qual o Rafa Kalimann com o Boninho, Sheikolé devia ter visto o RuPaul matar alguém, porque o RuPaul sempre tinha essa dívida de jogo com ela. Aí Sheikolé chega na final, vai fazer um lip sync com Jinx Monsoon arrasa, gira todas as roupas, sai voando no palco. E Sheikolé fica lá fazendo o básico. Aí ela fala: ah, Sheikolé, foi um prazer, tchau. A gente chegou na final só pra isso. Ai, ai. Deu com a mão, tirou com a outra, né? Sim. Eu acho que ela garantiu a vaga na final, não garantiu que ia ganhar. Então... Não, e aí ela pegou as que estavam super bem, que era a Jada, tava com 3 estrelas. Aí botou Monet pra desempatar entre Jada e Trint, levou Trint pra final pra nada também. E aí chegou... Pra Jada e pras outras falaram assim: menina, mas vocês também vão fazer um lip sync pra ganhar a rainha do não sei o que lá, Already Done Her Hers, e vão ganhar 50 mil. O prêmio final era 200, eu acho, né? Uhum. Ou seja, quem foi pra final e perdeu, ganhou menos do que quem foi entre as perdedoras, que foi Raja, que ganhou a final das perdedoras. Gente, os programas de RuPaul é muito random, né, viado? Ela é muda os negócios, inventa os negócios, foda-se. E foda-se, né? Tá nem aí. Ai, ai. Mas acho que, assim, 43 temporadas de 18 países ao mesmo tempo é um pouco cansativo. Então, agora eu não sei qual que vai ter. Eu sei que vai ter o que mais vai ter? O que é que eu mais gosto? Eu acho que as temporadas tiveram foram muito boas. É, as últimas acho que foi bem melhor, assim, do que até os Estados Unidos, né? Pois é. Puxado. Mas é bom que você sempre dá um update. Esse ano acho que tem... Será que esse ano? Acho que vai ter o Canadá vs The World esse ano. Olha aí. E Queen of the Universe vai ter esse ano? Queen of the Universe. Não sei, mas Greg Queen vai apresentar a versão brasileira, né, segundo você. É, estão dizendo que ele tá cotado aí pra ser o apresentador do eu acho Drag que não vai Race. Ser, tudo bem. Você acha que vai ser alguém famoso. Alguém mais, porque Greg Queen é famoso pelos GLS. Alguns também, não é todo mundo, mas vai ser alguém Joaquim famoso, mas eu não tô vendo que seja a Pabllo. Eu acho que não vai ser a Pabllo, não vai ser a Glória. Eu acho que não vai ser a Pabllo, não vai ser a Glória. Ah, a Glória já apresentou aquele programa belíssimo na Netflix, junto com aquela outra drag. Foi, e ela. A Pabllo sustentaria o programa, esse programa. Eu vi que o pessoal ficou falando assim, ah, Ícaro Kadoshi, mas Ícaro Kadoshi foi fazer o da Prime Video com a Xuxa. Eu acho que a RuPaul não deixa a Pabllo, não, porque Pabllo tem mais seguidor que ela. Tinha que ser a Aretuza, gente, é isso. Ah, ia ser um ícone, Aretuza. Tinha que ser a Aretuza. Eu acho que tinha que ser Lia Clark. Uma drag boa. Sasha Zimmer, né? Acho que tinha que ser blogueirinha. Ai, blogueirinha é tudo. Mas blogueirinha não é drag. Uma drag, Lia Clark. Uma drag boa. Blogueirinha é drag, sim. Não é, não, menino. Blogueirinha é mulher cis vegana. Ah, sim. Mas acho que blogueirinha não se veste mais, né, Gia? Se veste, bota peruca ainda. É também é só por uma peruca, né? Não tem nada de mais. Tadinha. Blogueirinha se mudou pro exterior de peruca. Exato, o Globes foi de peruca lá pra Irlanda. Acompanho muito a vida de sofredor de Globes, né? Mas eu acho que vai ser alguém famoso pra todas. Vamos botar a Diva Depressão. Não duvido que seja tipo dos jurados. Diva Depressão? É. É, pode ser. Eu botaria Jojo Todinho. Amo. Porque assim, tipo, igual foi o da Holanda ou da Espanha? Um desses dois países, o cara que apresenta, ele não era drag. Ele virou drag pra apresentar o programa. É, tipo, sabe quem podem colocar? Como que era o nome dele, gente? Do BBB, da temporada de Dourado? Jimmy Kier. Ah, de César? Isso! Aí eu preferia gente, Serginho sabe... Orgástica. Viado. É, Serginho Orgástica já tá em alta por causa de Sindman, né? Sério. Ah, é verdade. Vai ser um jurado convidado. Mas sabe quem apresentaria se tivesse vivo? Paulo Gustavo. Eu tenho certeza Gustavo. Que ia ser dele. Vestido de Dona Hermínia, né? Mano, ia ser tudo na minha vida. Ah, pode ser um daqueles caras lá, o que faz com ele, que fazia com ele. Pode, né? O Ferdinando. Magela. O Ferdinando. Verdade. Mas acho que eles vão acabar pegando uma drag mesmo. E assim, eu não descarto a Greg, até porque ela tá muito famosa agora, né? Ah, tá. Eu não descarto, tipo, o Pabllo, não descarto ainda. É, não sei. Eu acho que eu não acho que nem Pabllo, nem Glória, nenhuma dessas famosas, assim, do momento. Eu acho que vai ser alguém famosinho pra pegar um hype, senão. Mas a pergunta que ela é: vai ser de Netflix, vai ser de canal, porque isso, né? Menino, acho muito. Que eles vão tentar vender pra alguém. Aí eles vão produzir e vender o pacote fechado. Se fosse da Globo, eu acho que tinha mais chance de ser Pabllo ou Ivete. Ivete. Porra. Com Cláudia Leite, né? Não, Cláudia Leite, acho que não. Você viu o vídeo da Cláudia Leite, gente, falando? Qual? Que historicamente a mulher veio. O homem veio. A mulher veio do homem. Ah, meu Deus, historicamente. É, historicamente. Ai, ai. É bem que ela falou biologicamente, né? Porque aí eu me cagava inteiro. Não tenho o que esperar da Negaloura, né? A Negaloura tá demais. Gente, quais as suas apostas de quem vai apresentar a Drag Race? Conta pra gente, conta nos comentários. É, conta aqui embaixo nos comentários. É isso. Amo. Usaram o nome de Rainha Matos. Gente, Rainha Matos vai apresentar. Caralho, Rainha Matos, né? Deus me livre. Sabe quem vai ser jurado? Lorelai Fox, viado, vai apresentar. Ai, mas Lorelai Fox eu acho que não é o nome pra apresentar. Pode ser Duda Delo Russo. Duda, eu acho que não faz mais dela. Duda Delo Russo é engraçada. Eu acho que isso Samira Close que vai apresentar. É. Amo, ai, seria tudo pra mim, Samira. Ai, falou, belíssima, caralho. Aí as dragões dizer, a madrinha. Imagina a drag muito mais montada que ela, né? Porque Samira não tá botando nem mais peruca, viado, pra nada. Ai, cansou, né? Exato. Samira entregou pra Deus, falou, já tô com o meu contrato aqui com o Facebook e eu vou é nisso e foda-se. Sabe, tem uma que começou a pagar muito pau, mas eu não gosto dela, que é a que até trabalhava com a Duda. Como é que é o nome dela? Ela até fez um evento do TikTok agora. Bianca De La Fence? Bianca De La Fence, eu não gosto dela. Gosto dela, acho uma boa, porque eu acho que ela se porta bem, assim, ela acho que ela seria uma boa opção. Porque a pessoa que vai apresentar, ela não pode tirar o tipo, uma Samira, ela não pode ficar fazendo muita graça. Que aí você tira o brilho das drags. O destaque das outras, entendeu? Entendi. Sei lá. É. Eu acho assim, que vai estar aquele... Quem vai ser jurado, vai ser, tipo, da bancada, aquele jornalista, gente, como é que é o nome dele? Não é Fernando? Léo Dias. Fefito? Não, Fefito. A cara de ser Fefito ser o Ross Matthews, a Hilarious Ross Matthews, né? Ah, eu acho que tinha que ser Chico Feliz. Sem camisa! Sim, de camisa aberta. Cada episódio, a camisa fechada vai abrindo o botão, né? enquanto ele faz terapia no restaurante. No café. No café. Do cinema. Ai, esse homem se passa demais, gente. Fico feliz. Ai, ai, que bom. Mas ainda bem que temos Leoz e o Zanon aí pra trazer sempre novidades do mundo drag pra gente, né, gente? Mundo GLS. É, já que estamos falando de GLS, eu vou falar rapidinho aqui da série de Sapatão que eu vi, né? Vi o primeiro episódio. A série obscura do Sapatão. Mas vou assistir mais, né? A série do Prime Video, né, chamado League of Their Own, baseada no filme de 93, que tinha Tom Hanks e Madonna, né, dos primeiros times de beisebol feminino em 1943, né, e aí eles resolveram fazer uma série agora. Né, a série é protagonizada pela Janet, de The Good Place, né? A Darcy, alguma coisa. E também tem a outra menina, que é a criadora da série, inclusive. E aí vai mostrar essas mulheres que deixaram suas vidas, né? Inclusive, a protagonista, ela foge de um casamento pra ir fazer a peneira lá do time de beisebol. E entre elas lá tem sapatões, né? E aí vai mostrar também como era o preconceito com as mulheres que faziam, que jogavam beisebol na época. Tem uma das meninas que é negra, né? Ela não consegue nem fazer nem a peneira do time, que o pessoal não deixa. E ela é muito, muito, muito boa, né? Então... É legal, assim. Eu achei simpática. Os episódios são, sei lá, 40, 50 minutos, assim. Tem nada demais. Mas... Eu achei simpática, assim. Eu confesso que o Léo até tava falando comigo, assim, ah, nossa, beisebol, 1943, acho que tem a menor chance de eu ver isso. E eu pensei exatamente a mesma coisa quando... Ai, gente, porque é difícil pra mim. Eu pensei a mesma coisa, exatamente, quando eu fui ver, né? Eu falei, ah... Mas aí eu tava ali no finalzinho do... Esperando o sono chegar. E aí acabei vendo o primeiro episódio. E eu simpatizei com as meninas. Achei as meninas bem boas. Não é não, uma série que vai mudar a tua vida, né? Eu confesso que eu nunca vi esse filme original, né? De 93. Mas foi uma boa surpresa, assim. Aí agora eu vou estar de férias, né? Eu vou assistir os outros episódios. Pelo menos mais um eu vou assistir, né? Não sei se a temporada descamba e tal. Mas vou ver. E outra coisa que eu vi, menino, foi... 13 The Musical, né? 13 o musical. Não é o musical do Lula ainda. Né? É. Esse vai ser só em outubro. Primeira música. Eu vi. Eu também vi. Ah, vocês viram 13? Mas, tava na pauta. Que lindo! Eu pensei assim, a primeira coisa que eles vão pular é isso, né? A primeira coisa que eles vão pular da pauta é isso, né? É musical, gente. A gente até vê. Adaptado aí de um musical da Broadway, né? Que é famosinho. Tem Deborah Messing, né? Que botou uma franja pra parecer, tentar parecer que tem uns 40 anos, mas na verdade ela tá com 60 já, né? Um pouco puxado. O tema do musical é muito simples, né, cara? Que é o meninozinho lá, o Evan, né, que ele tem 12 anos, vai fazer 13, vai ter seu bar, Mitza, ele mora em Nova York com sua mãe. Nissinho Fale, só faltou isso. Ele mora em Nova York com sua mãe e seu pai. O pai trai a mãe, né, Deborah Messing. É uma cena da Deborah Messing, né, fazer papel de mulher que vai ser traído. Sim. O pai dele é o Peter de Younger, um grande gostoso. O Peter de Younger, exatamente. E ainda tem Josh Peck, né, viado, como rabinho dele. Gente, Josh Peck como um rabinho que usa boné. Usa boné. E aí eles têm que se mudar pra Indiana, né, pra morar na casa da vovó. E todo o plot do filme é porque o Evan tinha tudo armado pro bar mitzvah dele em Nova York, com os amigos, quer ser a festa do ano, as mais, só as top lacrantes. E ele fica pensando em como ele vai encher esse novo bar mitzvah dele, né? E aí a série, o filme é todo nessa coisa dele tentar fazer essas amizades novas no colégio. E ele, quando ele chega lá, ele conhece a meninazinha agora, esqueci o nome, gente, que é a Fonsinha. Maravilhosa essa menina. Janete? Não, né, gente? Eu sempre esqueço o nome dessa pessoa. É o nome... Vou lembrando também, mas ela é fofa. Ela é muito fofa, né? Que ela quer salvar o mundo, né? Tipo meio o Leonardo DiCaprio, ela. Salvar as baleias. Adoro o Leonardo DiCaprio. Cadê, menino? O nome da menina não tem nem no IMDB, velho. Como é que pode? Porque ela é rejeitada, né? Patrice, lembrei. Olha, lembrei não, né? Eu vi aqui no IMDB. Aí tem Patrice, né, viado? E além disso tem o Art, que é o meninozinho que na cadeira de rodas. Que ele... Exato, antes de ir pra Riverdale, né? Que o sonho dele é namorar com Kendra, né? Que é aparentemente a menina mais bonita do Brasil. Só que Kendra, na verdade, é apaixonada por Brett. E a gente ainda tem Lucy, que quer dar um balão em Kendra pra ficar com Brett, né, velho? São muitas relações perigosas, assim. É a própria Gossip Girl Juvenil, isso aí. É a Gossip Girl Juvenil. E assim, eu acredito que seja a proposta do filme, porque ele é muito... Ele é teenzinho demais, né? Ele é bem jovenzinho, né? Ele não tem nenhum grande conflito, assim. E eu achei algumas músicas legais, tipo a musiquinha do time de futebol, falando que a menina é bad, bad, bad news. Eu achei muito legal essa música. Gostei da música do 13 também. O plano pra ir pro cinema, ver o filme. Eu achei bem gostoso o filme de assistir. Eu acho que as músicas são bem legaisinhas, assim. Tem uma vibe pré-High School Musical, né? Ainda menos adulto. É, e o filme tem aquela vibe também daquele filme do menino que vai pra Nova York, que encontra a Lisa Kudrow, tia dele. Isso, só que com héteros, né? Só com héteros, né, menino? Que pra mim, pra meu choque, não tem um GLBT nesse filme. Se bem que o lourinho do time de futebol, pra mim, ele é GLBT total. Você vê as danças dele, você vê que ele é mais soul. Tem quadril, né? Menino, o próprio menino é GLBT, né? Ele só finge. O pobre do Eva. Puta do viadão. Do nada. Mas e aí, Zanon, o que você achou? Ele é um filme simples, né? Rapidinho também. Eu achei um filme fofo, mas assim, é um filme que eu, daqui uma semana eu esqueço tudo que eu vou assistir. Mas assim, vai ver na hora do almoço, assim, né? Dá pra você ver de boa na hora do almoço. Eu achei fofo, tipo assim, as crianças cantam bem, elas são legaisinhas e tal, mas não é nada demais. É um filme que dá pra passar, você não perdeu o seu tempo assistindo. Você, tipo, se entreteu por aqueles momentos. Dá pra você limpar uma casa assistindo o filme. É isso, exatamente isso. E aí, tu gostou, Leózio? Também? Nessa mesma vibe? Menino, gostei. Mas eu acho que o filme, ele tem uns... Porque, assim, ele passa bastante tempo nessa coisa do Evan querer enrolar os amigos no cinema. E aí, de deixar a Patrícia de lado, ela ficar meio tal. E aí, quando tudo acontece, tipo, a última meia hora, assim, eu fiquei meio confuso. Porque aquela menina que é a vilãzinha, né? Tem a cara de nojenta da porra. Ótima escolha dessa menina. Ela, de uma cena pra outra, ela tá a melhor amiga de todo mundo. Eu fiquei assim, ué... Quando é que isso aconteceu? Ah, é quando tem a música do perdão lá na escola, né? Ah, sim. Mas aí, assim, eu fiquei meio confuso com as partes. Mas, no geral, acho que pro público que ele se destina é muito bom, né? Tipo, umas musiquinhas bonitinhas, assim. Você vê que eles vão bem nessa coisa. E eu acho legal também que eles vão fazendo essa coisa da relação da mãe e do filho, dessa coisa do pai ter que ficar pedindo perdão toda hora. E aí vão juntando com as coisas que ele tá passando agora. E o filho fala, se eu tô tentando fazer amigo, não sei o que você tem também. Eu achei que foi um bom filme de família, assim, pra família toda vez junta, com suas crianças. Exato, e uma Eu só estranhei ele ser da Netflix, que ele tem um cara de Disney. Ele tem muita cara de Disney, exatamente. E esse ano, a Netflix tá muito investindo nesses musicais, né? Porque em dezembro vai ter o Matilda, né? Matilda musical, que pelo trailer também parece que vai ser bem bonitinho. E assim, eu só contei a concordar com vocês sobre o filme. Ele é rápido, ele é leve, as crianças são boas. Eu até separei algumas músicas aqui no meu Spotify, né? Pra ouvir. Porque eu achei bem legalzinho, assim. Um filme good vibes, assim. Um filme pra que você não fica triste, né? Que até o drama familiar, que poderia ser uma coisa meio melodramática, né? Um negócio de desespero. Não, até ele supera ali. Supera não, né? Ele consegue perdoar o pai. A Deborah Messing consegue, né, conviver com ele lá, de boa, no final. Assim, também é muito abrupto, como o Leoz falou. Mas eles conseguem fazer bem, assim, o arroz com feijão. Eu acho que fazendo um feijão com arroz legal já é meio caminho andado. Nossa, é um filme muito arroz e feijão, né? Acho que ele não tinha que fazer nada mais do que ele faz, não, pra propósito. Exato, exatamente. Eu adorei, gente. Muito gostosinho de ver. Muito, muito. Faltou muito. Um grande clássico, assim, né? Tipo, eu gosto de um bom pai. Também. Mas é porque as crianças são muito novas, não pode esse tipo de coisa. Mas as reais como isso também não podia, não. Não, mas tecnicamente eles têm 13 anos, né? 12 anos, 13 anos. Nem sabe o que é isso. Mas o vídeo já tava 17, 18, né? Então podia. Era assim. Aliás, já foi acusado ontem. A terceira temporada de High School Musical, The Musical The Series, tá. Nossa, tá muito ruim, pelo amor de Deus. Não que a segunda tenha sido boa, né? Exato. Ainda bem que parei na segunda. Mas falei com o Zanon, que pelo menos tinha umas músicas legais. Nessa terceira temporada, não tem nenhuma música boa. Não, pegaram assim, Fabulous, que era o mais aguardado por todos os GFS. Ah, teve Fabulous? Teve, assim, né? Eu gostei. O poder da Miriquita. Eu queria ter gostado mais, porque eu achei meio assim, gracinha. Podia ter sido melhor. Eu achei ruim, eles mudaram o arranjo, né? Ficou meio mexicano, assim. Achei ruim, não, demais. Eu adoro meio mexicano. Foi, ficou meio salsa, assim, o negócio. É meio salsa. Foi bonitinho. Ah, mas isso que salvou, porque é a música da Frozen, né? Da boneca da Frozen. Eu quero saber se Joshua Bassi já tá pegando homem. Não, viado. Ele tá tendo uma recaída pra pegar a Gina. Ele tá fricetando muito aquele homem, eu tenho certeza. Ele tá fricetando o menino que canta bem. Ele fica, nossa, você canta muito bem, que não sei o que. Ele vai lá, stalkeia o menino, fica indo atrás dele, pede pelo amor de Deus pra ele estar na peça. Olha. E eu amo que a cada episódio o Joshua Bassi, ele usa cada vez roupas com números menores do que ele. Sim! Cada episódio. É camisa e bermuda, cada vez um número menor que ele poderia estar no corpo dele. É bizarro. Assim. E eu amo que o EJ tá a cara do Zac Efron com aquele cabelo, né? Sim, aquele cabelo grande e lambido de lado, né? Tá igualzinho. É porque o Joshua Bassi, ele quer fazer o gostoso, mas sem crescer, né? Ele quer só aumentar, diminuir a roupa pra ver se cola. Isso. É uma técnica boa, a gente podia ter tentado isso, mas quando era mais jovem. Exato. E aí, com a grande participação de Corbin Bleu, né, na série. E, gente, Corbin Bleu muito ruim fazendo, inclusive, ele mesmo. Nossa, ele é muito, muito ruim. Ah, ele não é. Tem o filme que ele fez com a Monique Coleman lá de Natal, que é bonitinho. Ai, ai. Eu tô achando bem ruim, assim. E eu espero que não tenha 13 episódios, igual foi a temporada passada. Que senão vai ser bem chato. Vai ser bem triste se tiver 13 episódios. Né? Menina, eu tô esperando as músicas de Camp Rock, né? Que eles estão prometendo, né? Exato, né? Só fizeram aquele no mashup com o A Time's It, né? É, que o A Time's It teve 2 segundos. Já teve 2 reais com o Musical 2 e não teve nenhum Camp Rock. Ainda gastaram A Time's It no mashup com outra. Sim, que também ficou ruim. Ah, pra não dizer que eu não gostei de nada, gostei da música da Ashley na semana passada, no piano. Oh, ah, ficou bonitinha. Ficou boa. Até a música de Olivia Rogério, quando ela tá se despedindo do pai dela lá, do Mitchell. Ah, eu já cansei de Olivia, né? Então... Gente, é que faz diferença, faz falta a pessoa que canta direitinho as músicas interessantes, infelizmente. Mas a Olivia não canta bem assim não, né? Gina não fala assim melhor. Da grande música da grande artista da geração, cantriz. Boca atriz, modelo, cantante e atriz. Eu prefiro a menina aí do piano do que a Olivia Rodrigo cantando. A menina do piano canta bem também. Aí eu tô louco pra ver a menina cantando Let It Go, que ela não vai sustentar os gritos, né? Mas estou aqui esperando. Quem, a Gina ou a Courtney? A Courtney, né? Ela canta bem, mas ela não canta naquele tom, não. Tô só olhando. Que Gina é boa. Também acho que não. Gina é mais ou menos também. Não tem lá um canto vocal muito bom, não. Ela é melhor que Olivia Rodrigo. Nas músicas lá. Kristen Bell cantou melhor que ela. Caraca! Kristen Bell nem é cantora. É Mocatriz, né? Mocatriz eu amo demais, gente. Tem uma música, sabia que chama Mocatriz? Não. Ele fala Mocatriz, modelo, cantante, atriz. Aprendi do Drag Race Espanha. É maravilhoso. Eles dublaram essa música. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo? Eu vi o filme do Jamie Foxx, né? Vou só citar aqui pra poder botar na tag do programa. Vi o filme do Jamie Foxx pra Netflix, né? Dupla Jornada. Que é filme de vampiros. Boom, né? Nossa, aí mas tem... Jamie Foxx tá qualquer coisa mesmo. É, esse filme é aquele filme assim que a Netflix assim fala assim. Que filme a gente pode gerar pelo algoritmo pra poder ter bastante audiência, a pessoa assistir bastante, mas é um filme sem substância nenhuma. É esse filme, que é o Dupla Jornada. Que tem o Jamie Foxx e tem o Dave Franco, né? O Jamie Foxx é um caçador de vampiros, né? E aí tem um sindicato que caça vampiros, ele quebrou umas regras, tá afastado do sindicato, até que ele precisa juntar 10 mil dólares em uma semana pra que a ex-esposa e a filha não vão embora da cidade onde ele mora. Ele decide voltar pro sindicato, só que aí eles colocam o Dave Franco, que é um burocrata, junto com ele, pro Dave Franco ficar observando ele e fazer ele ser expulso do sindicato de novo. E a partir daí, as personalidades diferentes se unem, né? Elas fazem amizade. O Dave Franco, em algum momento, ele é... Vou dar spoiler. Ele é mordido pela grande vilã Carla Souza, né? Eu mandei até a foto Paleoso de Carlinha Souza nesse filme. Carla Dias? Não, a Souza. Respeita. Tá belíssima ela. De How to Get Away with Murder, tá? Carla Souza é a vilã, que ela é uma vampira milenar que trabalha como corretora de imóvel. E aí o Jamie Foxx mata, sem querer, a filha dela. Sem querer não, né? Ele mata de pra valer. A filha de Carla Souza, que tava com 90 anos. E aí Carla Souza decide se vingar, né? E aí o plot do filme é esse. E aí, como vingança, ela morde o Dave Franco, que é um medroso. E quando ele se torna vampiro, ele deixa de ser tão medroso. E é um bom filme de ação, mas não precisava de 1 hora e 55 um fiapo de história. Ah, mas nada precisa, né, gente, disso? Nada precisa. Mas me entreteve, tá? Achei honestinho. E É, aí eu pensei que ia falar com o Leandro, né? Mas o Leandro não veio, né? Que acabou Lock and Key, né? Acabou aí a terceira temporada. Foi uma temporada bacana, 8 episódios, assim. Eu não tinha muita história pra contar, essa é a verdade, né? Eles pegam o vilão que surgiu no final da temporada passada, que é um dos demônios que foge lá da dimensão onde vem o material que faz as chaves. Ele tá incorporado num general da Guerra da Secessão. E ele quer pegar todas as chaves pra abrir o portal lá na cidade e trazer os demônios pra cá, né? Quase um episódio de Buffy a Caça Vampiro. E aí os Key tem que, né, proteger as chaves mais uma vez. Só que agora estão sem o Connor Jessup, né? Melhor amigo dos meninos de Heartstopper, né? Connor Jessup esqueceu, né? Porque quando eles fazem 18 anos, eles esquecem da magia, né? E aí ele volta pra casa, né? E aí em algum momento ele lembra da magia, porque eles criaram a chave da memória. E aí eles... unlock, né, a magia aí. E é um passatempo divertido, assim. A temporada foi bacana. Eu vi ela toda num dia, assim, os 8 episódios. Eu achei bem... final feliz? Tem final feliz. Eles destroem as chaves, né, no final da série. Meu Deus. Eles destroem todas as chaves. E as keys? Também. Foi metade de chave e metade de key. E a Kelly keys? Ficou só os lock. E a Lea keys? A Lea keys não veio gravar hoje. E a Alicia keys? A Alicia keys tá em Nova York, esperando pra cantar com o Jay-Z. A Alicia Keys, eu acho que tá em Drag Race, hein? Como drag ou como race? Como drag. Ah, no Celebrity? Eu acho, tem uma muito parecida com ela. Ah, eu acho. Aí, que na verdade, cara, não é a Alicia Keys, é a Azealia Banks. Amo. É a Leona Lewis. Ou o Mel B. Ou o Scamparini. Caralho, do nada. Você não lembra? É que você assistiu? É do Masked de Brasil. É, o primeiro. Eu lembro que o pessoal ficava falando que era os Scamparini. Ah, falou que a Arara era os Scamparini. Aquela que tinha descido da torre lá, onde ela fica na Itália. Eu amo. Thaís Araújo, muito sequelada. Maravilhoso. Mas aí, depois, se vocês tiverem interesse, eu falo com mais profundidade sobre Lock and Key, né? A temporada final foi gostosinha. Mas vamos falar aí de uma série que eu espero que a próxima seja a última temporada, que é Bom Dia, Verônica, né? Que estreou aí, já tem umas 2 semanas, a sua segunda temporada, né? E eu já vou dizer polêmica que eu acho essa temporada bem da meia boca. Bem da meia boca, sim. Ela é mediana, né? In my opinion, por causa da Verônica, né? A Verônica é uma personagem muito difícil, né? Se na primeira temporada você torcia pro Janete, nessa segunda temporada você também torce por outra pessoa que não é Verônica, né? Eu acho que a Verônica, ela é... A falta de sutileza da Verônica é uma coisa que me irrita profundamente. Menina, sabe qual que eu acho que é o problema? O problema é que a gente teve Camila Morgado na primeira temporada, na segunda a gente teve Clara Castanho com o Reinaldo Giannichini. Aí fica difícil torcer pela moça... a atriz da Verônica, né? É, não, e eu acho que a Verônica é muito merdeira, porque ela terminou a primeira temporada forjando a morte dela, porque a Ledger tinha essa super máfia incrível, que tava infiltrada em todos os níveis do Brasil, né? Quase um mecanismo. Uhum. E eu acho que ela toma muitas atitudes estúpidas pra uma pessoa que tem que estar discreta, fora do meio, no sigilo, entendeu? Ela toma muitas atitudes estúpidas. Todo momento ela tá tomando uma atitude estúpida de... não preservar a sua falsa morte e não preservar os seus cúmplices, né? Isso é muito escroto pra mim. Eu não consigo. E aí acaba que ela coloca todo mundo em perigo porque ela é uma péssima morta, né? Caralho, a filha da puta tá fingindo que tá morta, mas toda noite ela vai fazer carinho na cabeça dos filhos na casa do ex-marido. Caralho, isso não faz sentido. É. Ai, não, e ela tipo assim, né? Ah, eu tô aqui fingindo, mas eu boto uma peruquinha e vou na igreja do homem, que é o que eu desconfio, ser o principal negócio que eu tô investigando, tipo, William. Exato. Cara, ela é muito burra. Ela é muito burra. Burra pra caralho. Eu acho que é isso. Eu acho que ela é burra, o plot dela não é interessante, como o da Camila Morgado é, de ela tá vivendo com aquele marido, e da Clara Castanha vivendo com o pai, que é abusivo e tal, você torce muito mais pros outros personagens. É igual a gente tá vendo na novela, né? Tipo, eu não assisto Pantanal, vejo meia hora na que eu tô jantando. Você torce muito mais pra Maria Bruaca, que é um personagem muito interessante, do que pra Juma, que a gente tá cagando e andando, que fica lá só falar, quer ir embora. Só então, quer assim, ir embora. Ela só fala isso. Então é um personagem, tipo, que não era pra ser protagonista, que ele se torna porque a trama é ruim e a atriz não é lá aquelas coisas. Tipo, é boa. Mas tem atriz melhor que a gente vai se importar e muito mais do que ela. E assim, eu posso estar sendo chato pra caralho, na verdade estou sendo, mas eu achei essa tentativa de conexão das histórias muito muito ruim. Muito ruim. Não, porque a máfia era o Genequini que estava protegendo seu irmão. Caralho, isso não faz sentido nenhum, viado. De onde vocês tiraram isso, viado, do cu? É. Né? Eu acho que, assim, uma coisa que pode ser prejudicado. Isso é totalmente da informação que a gente tem desencontrada. Porque, assim, o livro, né, que é o Bom Dia, Verônica, que saiu, ele tinha previsto duas continuações. Boa tarde, boa noite, Verônica. Uhum. Em 2019, o Rafael Montes falou que estavam, tipo, ajeitando esse livro pra sair. E ele nunca saiu. Então, assim, como ele também é, né, tipo, chefe dos roteiristas da série, eu acho que ele decidiu colocar todas as ideias que ele e a outra autora tinham na série. Só que é isso, assim, a série, essa segunda temporada da série, ela tem 6 episódios. Eles são um pouco maiores e tal, mas é bem rápida. Uhum. Então eu acho que ele foi atochando tudo, assim, de um jeito que, como você falou, tipo, a Verônica, essa morte fingida dela, ela dura 2 episódios e nesses 2 episódios todo mundo sabe que ela tá viva. Tipo, o delegado mafioso vai atrás dela, ela mata ele, depois ela conta pra outra delegada que ela vai pedir ajuda, depois a Anitta tá sabendo... Aí já dá uma coletiva no meio da temporada. Então eu falei assim, cara, pra mim perdeu o peso que teria essa coisa da mulher que abriu mão da família, que volta no meio do negócio depois que já lamentaram a morte dela. Tipo, isso pra mim poderia ser muito interessante, mas é feito de um jeito que pra mim parece assim, ela nem precisava ter fingido essa morte. Sim. Porque no fim nem nada. E é como vocês falam, assim, eu acho que as histórias dos coadjuvantes são muito fortes, porque tanto na primeira a gente disse isso, que a história da Verônica não é tão interessante, quanto agora, assim, eu falei pro Sassi, acho que a partir do segundo episódio eu tava muito interessado, aí eu segui a temporada mais assim, mas muito por causa do núcleo, do Matias, da Ângela e da mãe lá, que pra mim era muito melhor do que tá acompanhando essas merdalhadas da Verônica. Sim, e o que você não falou, cara, Clara Castanho, Janequine e eu, puxo uma sardinha pra Camila Márdila também, cara, eles estão muito bem nesse plot dessa família. Estão sim. E olha bem. Que o Eduardo Moscovici tinha sido muito assustador e muito tal na temporada passada, mas acho que o Janequine chegou num nível, assim, de bizarrice. Exato. É porque acho que é porque o que assusta mais é porque o do Moscovis, né? Ele era grosseirão, bruto e tal. O Janequine, ele tem essa coisa da bondade, da fala mansa, uhum, né? Do carisma, porque sim, ele tem um carisma, né? Ele tá sempre olhando pra câmera, assim, né? Quebrando a quarta parede. Exato. E o Janequine é bom ator desde quando, gente? Que ele virou esse... Desde agora! Desde Boa Noite, Verônica. É, boa você noite. Compara, você compara ele falando assim, Helena, meu coração tá batendo descompassado. Com o que ele fez nessa temporada, são pessoas diferentes. Aham. Uhum. Cara, Castanho também. E tá outra coisa, né? Filha da puta de menina, que tá ótima também. É, mas eu acho que a Clara Castanho, ela tá melhorando nos últimos anos, assim, nas coisas. A gente já tinha até elogiado ela na série da Maísa, né? Sim, ela tá sim, super bem também. Então, acho que ela tem melhorado nesses últimos tempos, assim. E eu acho que uma coisa que surpreendeu, pelo menos me surpreendeu de uma forma positiva, foi porque a gente tava muito apreensivo de como ia ser essa história do abuso, né, do Matias e tal, não sei o quê. Eu acho que nos primeiros episódios eles deixam bem claro, assim, que o pai tem um comportamento bizarro com ela, né? Mas que era muito mais um abuso psicológico do que um abuso físico que vai tomando essa forma mais da metade pro final da temporada, né? Porque tem a Camila Márdila, né, a mamãezinha lá, que tenta blindar entre muitas aspas, né? E isso é outra coisa que eu achei forçada pra caralho, o fato. Janequine conhecer Janete, e aí Janete é mãe de Camila Márdila. É. Isso é muito, sabe? Porque eu achei que, assim, não conversa muito, porque, tipo, tem a hora que ela acha a foto da Janete com o Matias. A Janete é mãe dela, da coisa? Isso aí eu não peguei, não. É, entendi que Janete era mãe da Camila Márdila, e Camila Márdila mãe de... Não! Entendi que Camila Márcia era filho de Matias com qualquer outra pessoa. Mas foi por algum lugar. Entendi que era com Janete, mas tudo bem. Melhor que não seja, pra respeitar a Camila. Mas por que você achou que era com Janete? Por causa da foto, que eles eram as amigos quando era criança. Ah, não, mas eu acho que isso aí é só pra dizer que... Porque, tipo assim, eles deram a entender que os 3 vilões são esses irmãos do orfanato, né? Que é o Janequine, o do Moscovis e o Dom. A gente não sabe quem é o ator, porque eles também não sabem ainda. E aí eu acho que era só, tipo assim, a Janete conheceu ele. Vai ser Esteban Nercessian. Nossa. Aliás, tem um diálogo que eu acho maravilhoso, que é assim, a prova de que eles quiseram botar já as informações do livro na série, que é uma cena que tá assim, tá o Matias com a família, com a mulher que ele tá levando para curar, né, entre aspas, da vez. E eles estão comendo e ele fala assim, deliciosa a sopa da minha esposa, né? Eu vou ficar só no vinho porque eu detesto sopa. Que eu fui criado no orfanato que me serviam sopa todo dia. Eu e meus irmãos, a gente odiava. E aconteceu isso e aquilo, e eu curando os meus irmãos. E eu fiquei olhando aqui e falei, gente, não tem porquê esse diálogo tá acontecendo desse jeito. Eu entendi que vocês estão querendo jogar o infodump, né, dessa situação do orfanato, mas primeiro, por que que a mulher dele ia ficar fazendo sopa se é um gatilho desse pra ele? Por que que ele ia dizer que é uma delícia se ele odeia? É, a troco de nada, né, como muitas coisas nessa série, né? Uhum. Porque assim, eu preferia, e aí, né, é aquela coisa, né, não posso interferir na opinião dos atores, mas preferia que a história do Matias fosse ligada à máfia, não sei o quê, mas não tivesse a ver com o do Moscovitz, uhum, do que esse negócio de três irmãos, porque eu acho que, sei lá, eu acho tão mais interessante a história dele separadamente do que esse complô que fizeram. É, porque aí, o que acontece? Como você falou, provavelmente fizeram a primeira temporada, não sabiam se ia adiante, né? Então eles fizeram a traminha ali fechada em si, tem o cliffhanger pra se ver essa segunda temporada. Só que aí, com essa segunda temporada e essa decisão de acoplar as histórias, acaba ficando meio capenga. Assim, espero que... Por isso que falei que espero que a terceira temporada seja a última, pra que o Rafael Montes lá e a Ilana Kanzoy, uma coisa assim, né? Eles tenham conseguido pensar numa história que seja contínua, que eles tenham pensado assim, ah, essa história começa aqui na segunda temporada, uhum, mas ela se finaliza somente na terceira temporada, que eles já tenham esse caminho, assim, sabe? Porque, eu acho que eles têm, porque era justamente a trilogia de livros que eles planejavam. Então, acho que até essa história da ligação entre os assassinos deve ser uma coisa que eles já tinham em mente. Porém, eu acho que na série, como foi feito agora, ficou fraco, porque é isso que você falou, assim. Esse cara que é o Matias, que era um pastor, meio João de Deus, promove a cura, não sei o quê, ele dificilmente teria uma relação com um cara como era o marido da Jeanette, que era um grosseirão, tudo bem, foram criados junto no orfanato, mas tipo assim, o cara vivia numa situação mega confusa e tinha umas ligações com a polícia que ninguém entendia muito bem, sabe? É, aí ainda tem esse plot aí, né, do orfanato que cria crianças para estarem envolvidas em todas as áreas, né? As crianças para ser segurança, as crianças para ser prostituta, é muito bizarro. Aliás, um plot que o Leoz gosta muito também é de Carol, né? Nossa, gente. Elas assim, adoram o intercâmbio de Carol. Eu adoro porque, tipo, começa a temporada, Carol é uma grande amiga baladeira de Ilha, né? E aí tá lá, levando a Anjo pra balada toda noite. Você fala assim, a Carol deve ser uma riquinha aí que frequenta a igreja de Matias. Do dia pra noite, eles decidem que Carol era menina de rua. Do nada, né? Também achei. E aí falam assim, vamos mandar ela pra um intercâmbio na Espanha pra separar ela de Ângela, que a Ângela tá fazendo uns pulos nos véus. Aí a Ângela fica nessa coisa, a Verônica começa toda hora a abordar a Ângela no meio dos corredores da igreja. Caralho, Verônica. Caralho, essa filha da puta não é sutil, cara. Que raiva! Toda vez que eu lembro, me dá raiva da Verônica. Não, e aí o que eu mais amo da história da Carol é que, tipo assim, eles falam, a Verônica fala pra Ângela que Carol tá sendo pra ser traficada, né? No, uhum, no tráfico humano, do nada também surgiu. Aí, viado, tem uma cena que tá Carol e várias meninas pra ser mandada num helicóptero pra ser prostituída no exterior. Aí chega a Verônica com a polícia, eles, né, pegam o povo da operação lá, que Janequine joga toda a culpa na outra mulher lá, que era, sei lá, tia Carolina do orfanato. De Carolina. E aí, Carol, mesmo depois disso, de ver que ela ia num helicóptero suspeitíssimo pra esse intercâmbio, ela fica falando pra Angela assim, seu pai é maravilhoso, por que que você tá contra ele? Exato, ele vai levar tipo, pra sua casa foi o... que ele vai me curar. E, tipo, ninguém chamou Carol pra perguntar quem ofereceu esse intercâmbio e as outras meninas, porque Carol sabia que tinha sido Matias. Viado, se uma criança era a segurança das outras crianças, né? Sim, esse plot da criança também sendo presa maravilhoso, né? Que chega a Glória, que é a advogada lá que Verônica pede ajuda, que aliás, Glória tem um plot também jogado em 5 minutos de tela, que é que ela tem um filho, que Janequim cercou com vários atiradores sniper, e aí deixou o menino paralítico entre a vida e a morte, e falou, implora pela vida do teu filho, que eu vou fazer acontecer, salvou o menino, e aí a delegada falou assim pra Verônica, não se mete com o Matias, é muito perigoso, não sei o que, nunca mais vou fazer nada contra ele, porque ele não sei o que, e aí 2 segundos depois ela decidiu ajudar a Verônica em tudo. Aliás, Verônica com a peruca maravilhosa, quando ela vai, né? E Verônica chega lá, e aí a delegada fala assim, você sabe que eu que faço cidade de terror, lógico que eu também é crime. E aí não dá em nada isso também. Gente, nada dá em nada. Assim, eu gostei muito da história da família, mas a parte da Verônica, até a parte que ela vai resgatar o filho dela que tá sendo acossado na rua, né? O filho meu Deus do céu! É de um dos propósitos que eu falei assim, Zanon, pro Sassi. Ah. O menino tá sendo abordado por um homem que fica dizendo: ô, fulano, vem aqui, eu te conheço, hein? E Rafa, amigo tua mãe. Vem aqui no meu colinho, não sei o quê. Aí, Rafa, não te conheço. Aí ele sai com a arma atrás do menino, Verônica aparece, enfia a arma, né? E aí, 2 minutos depois, Verônica e esse menino estão sentados no meio da avenida. Eu falei com o Leózio que eu achei que ele estava esperando algum carro chegar. Caralho, eu falei assim, esses bandidos que estão atrás dos filhos de Verônica já pararam pra eles sentarem aí no meio da calçada? Eu falei, então, não, pensei, é uma coisa, eu falei, mas gente, o homem não tá pra chegar, tá aí, gente, corre, sai daí, que negócio esquisito. Exato. E tipo assim, a máfia lá do Giannettini, do Moscovitz e tal, tinha gente infiltrada em todos os cantos da polícia e tal. Aí só porque Glória entrou no caso com Verônica, agora tá todo mundo protegido, todo mundo bem, não tem mais policial corrupto, só a Anitta atrás de Verônica? Aham. Ah, é porque a Anitta explodiu o namorado de Verônica, né? Sim, do nada também. Mas a Anitta era sempre boa, gente. Ó, tadinha, foi abusada também. Exato. Era Karina. Nadou na piscina de Giannettini, né? Com o maio branco. Ah, é uma coisa que vocês falam do filho de Verônica. Amei que o filho dela é GLBT. Eu adorei. E eu adorei que Verônica fala assim: te encontrei por conta do seu amigo. Ah, só que assim, o menino tinha acabado de dar um beijinho no menino na rua, Verônica não tinha contato dele. Ela encontrou o amigo dele aonde? No Orkut. Exato. E aí falou assim, não é só seu amigo, né? Não, mãe, ela, ai, não vamos mais ser segredo entre nós. Tipo, a pessoa que acabou de fingir a morte por nada. E a irmã fofoqueira já ia explanar pro pai, Verônica foi lá e cortou a menina. E a irmã tá trocando mensagem com o vilão, né? Achando que é um vilão da idade dela. Exato. Que aliás, a Giannettini até mostra a foto da filha de Verônica pra dar um e fala, você gostou dela? Ai, gente, que nojo, vai ser pedófilo. Pois é. Essa família é tudo de bom, né? Essa família é uma família... A única coisa que eu acho que foi, assim, não a única coisa, mas o que eu acho que foi muito positivo do arco foi que a Angela tem um final feliz, né? Diferente da Janete, que ofereceu. Angela tá lá feliz com Carol no final. Sua mãe, que é sua irmã, tá junto, de boa também. Achei a cena muito legal que ela fala que o Matias é a doença e eu não percebi, não sei o que, tipo, achei muito foda. E todas as mulheres se unem, né? Juliana Didone e tal, as abusadas, tudo no final, ficam juntas, assim. Isso é uma coisa que eu não vi chegando, esse fato do Janek ser pai de Camila Mardila, esse eu não vi chegando. Ah, isso eu também não achei, não. É, eu não vi chegando. Ah, vocês não viram chegando também, porque não faz diferença, se for uma cena impactante só. É. Não, assim, eu imaginei que a mãe da Angela fazia tudo aquilo pra proteger a filha de um jeito muito esquisito, isso eu percebi agora. Que ela era pai e vó e mãe de sua irmã, não. Mas assim, pra mim isso é muito uma coisa que deve ser muito desenvolvida no livro, e aí eles resolveram botar assim na cena e, tipo, pra mim, botar. Mas... E tem a história da avó, né, de Angela, que a gente não sabe quem é até agora. É, porque a avó de Dumoskovs a gente viu na primeira temporada, né? É, a avó de Dumoskovs era fazia as rezas tudo no corpo. A véia macumbeira. A gente viu essa avó. Pô, tinha o um negócio do pai e da mãe dele que fazia com ela, não era uma coisa assim, que ele copiou o pai? Tem um corte do pai do Giannettini, não tem? Ele fala que o pai tinha cura já e que ele replicou, né? E Giannettini fala que ele aplicou a cura em um dos irmãos. Será que Giannettini transou com um dos irmãos porque ele fica se esfregando nas mulheres, né, de um jeito horroroso? Lá na cerimônia. E eu fiquei, aí tem que fazer. Porque a Glória disse que ele tem realmente poder da cura, né? É, a Glória disse, eu não acreditava, mas ele curou meu filho. Aí não, ele teve que fazer aquilo no filho dela? Eu espero que não, né? Porque, né, aparentemente a cura é isso, é de deixar a pessoa no quarto, parece uma sauna. Estuprar e ele ficar lá se esfregando, exatamente. Não, ele estuprava, né? Não só se esfregava, não, né? É porque eles não chegam a falar. Eu acho que pra mim tava subentendido. Já que... É, tem uma das mulheres que fala, ele chegou, fez sexo comigo, não sei o que, a Verônica fala, não fez sexo com você, ele suprou, não sei o que, tipo... É, eu acho que ele transa com elas, sim. Só que elas estão em algum estado ali que elas tomam um negocinho, eles, né? Drogam, né? Exato, que aí elas ficam sem ter certeza da realidade, né? Eu perguntei esse negócio do pai porque eu li um comentário de alguém falando assim que os filhos estão replicando o que aconteceu com a filha, com a vida dele, né? Tipo, o Matias foi que o pai fazia isso com a mãe dele, não é uma coisa assim? Mas a mesma coisa que ele fazia com a mulher de estuprar, um bagulho desse. Uhum. E o Brandão, ele fez isso com as mulheres porque a mãe deles abandonou eles também, não tem esse negócio? Tem. Mas eu lembro também que a vó do Brandão fazia uns negócios com ele que era meio da cura também, que passava um óleo. Tinha então, mesmo. Então, dentro de todo um plot desse aí, no terceiro irmão vai ser um outro problema, que essa família é muito unida, né? Também muito unida. E vai dar isso também. É muito unida, mas Matias e Brandão não tiveram qualquer interação na primeira temporada. Aham. Porque tem uma hora que ela... Um episódio muito tenso que Verônica se infiltra, né? Muito sutil também na casa, que Clarinha diz assim, pai, ela quer muito engravidar, chama ela lá pra casa. Aí Verônica fica lá tentando catar coisa em toda a cena. E a delegada agora mandando mensagem pra Ângela, dizendo, sai daí, seu amor. Aí, Verônica chega lá e aí Matias já sabe dos filhos dela, quem são, já sabe quem é ela e tal. E aí ele fala assim, eu conheci um casal que era como você, queria muito ter filho. E a mulher engravidou, mas alguém se... Então, tipo assim, ele fala como se ele tivesse super acompanhado a história da Janete e do Brandão. Só que ele não tava, no caso. É, ele teve o retorno de Janice, né? Ah, é, a grande vendedora de calcinha, né? Ninguém olha o rostinho aqui. Eu amo que a Anitta vai lá, super séria lá, e compra aqui, super boa pro seu corpo. Combina muito com esse incentivo. Falar, você não quer mesmo dizer, ver que tem aqui umas coisas ótimas, meninas. Vou adorar esse fio dental cura. Ai, meu Deus do céu, cara. E a gente viu Clarinha, né, também lidando com o seu trauma, né, que ela... engole botões quando vem a... Ai, coitado. Não entendi nada desse trauma, né? Fingir, mas não dou nada, a bichinha vai lá comer botão. Engole os botão. E depois ela engolia as pérolas tudo do Cristo, do portão, né, Fiato? É, mas eu então, mas não entendi de onde surgiu isso, por que ela faz isso e não resolveram nada no final. Ela só engole. Acho que é uma reação, né? Quando ela começa a se coçar... que ela, tipo, coça meio que onde o botão fica, eu achava que eles realmente iam explorar a coisa do abuso físico dele com ela, né? Porque ele tá sempre tocando ela de um jeito muito perturbador e tal. Muito confortável. E aí, esse negócio de engolir o botão, eu também não sei se é algo que seria também mais detalhado no livro e ficou só como um easter egg. Acho que é porque ela queria dar um soco na cara do Giannettini, e aí ela não pode, né? Aí ela extravasa. Ela extravasa se punindo. Uhum. Eu penso assim. Cara, e tem umas cenas deles dois que, assim, fora os olhares e o toque dele que já são bastante ruins, ele fala umas coisas pra ela, tipo assim, sabe aquela brincadeira que a gente faz coisas que eu gosto em você, gosto do seu pezinho, não sei se é, tipo, nojento. E aí depois ele inverte e fala o que eu não gosto em você quando você mente pra mim, você não me conta as coisas. Eu fiquei, ai, que homem, filho da puta. E ele, tudo ela fala que ele tá louco, que ela tá louca, né, tipo... Ela perguntava, por que a fulana tava chorando? Aí ele, ah, mas ela não tava chorando. Você deve ter imaginado. Uhum. Você fica aí na balada tomando essas bebidas aí, não sei o quê. Aí depois ela fala, então, minha mãe falou que ela tava chorando sim. Você falou que ela não tava. Aí ele, eu disse isso? Minha filha, não é possível. Você tá igual a sua avó. Tipo, é muito bizarro. Ele é péssimo e excelente ao mesmo tempo. Sabe que eu fiquei com medo? Que Clarinha no final ia ficar com ele e falar, não, eu sou apaixonada em meu pai, que é meu avô. Ai, credo. É, não, tinha uns momentos que ficava meio dúbia nessa relação deles, né? Tipo, ai, deixa eu fazer sua barba, né? Mais no começo da temporada. É, mas é porque pra ela não tinha maldade, né? Ela foi perceber depois a maldade dele, né? Exato, graças a Carol e o intercâmbio, o quê? Não, e por exemplo, a relação dela com a mãe, que era muito conflituosa e tal... Eu tinha essa impressão que vocês falaram de proteção, mas às vezes eu achava também, será que a mãe tem ciúme dela porque ela, tipo, sabe, como se fosse aquela coisa, tipo, o pai deseja a filha e a mãe fica enciumada? Exato. Tem horas que soa assim também. Eu acho que tinha bastante potencial a história, assim, no sentido de que, tipo, era bastante interessante tentar entender o que tava acontecendo, né? Mas eu acabei... Achei que por mais que a temporada ser rápida foi bom, eu achei que eles perderam um pouco, assim, também de ir construindo esse ritmo. E acho que eles não souberam inserir a Verônica nesse meio, assim. Foi muito... Verônica um dia tá coçando a Ângela no corredor, no outro já tá infiltrada. E aí a Anitta já pega ela, né, velho? Sim. E aí, por exemplo, eles tem uma hora que elas levam a Ângela e a Carol embora. Aí eles chegam, atiram na Carol, levam a Ângela de volta. E aí ninguém vai atrás da Ângela. Tipo, ela que tem que... Ela tá lá com o Matias, cadê minha mãe? E aí é levada pra igreja e ninguém da polícia foi atrás. Dá tempo dela gravar o comercial do Bolsonaro, né, velho? Eu achei essa, Essa logística é meio louca. Meio furada, né? Porque eles já tinham invadido a casa de Matias, pegado um monte de coisa, Verônica tinha dito pra Angela, você não precisa ficar aqui. Aí a Angela, não, sai daqui, não sei o que, eu te odeio. Aí depois tinha ido atrás de Verônica pedir ajuda, então tipo assim, por que que Verônica não voltou pra ir atrás de Angela? Verônica é inexplicável, né? Por isso. Pô, Verônica, tá de parabéns, viu? Tá, parabéns, cara, sinceramente. Ó, acabei de ver aqui, menino, não tem nada a ver com Verônica, né? Mas neste mesmo dia, há 20 anos, surgia o grupo Rouge, né? Eram anunciadas vencedoras do Popstar. Né? 18 de agosto de 2002, né? E Luciana falou alguma coisa sobre? Silêncio. Menino, né? Precisa averiguar essa informação, né? Que Pantini falou que estão querendo fazer o Rouge fazer um comeback mais um, né? Exato. Ontem a Karen tava fazendo uma call no Instagram com a Ali Martins, né? Fazendo uma call aí. Olha aí, 20 anos de Rouge, 25 anos de Chiquititas, né? 2022. Como a gente tá podre já, né? Você vê como estamos todas velhas. Né? Meu sobrinho, 18 anos. Caraca, Kaique, 18 anos, Léo, como é que pode? É, Kaique com a festança de arromba aí, com vários shakes de vodka os meninos tomando, jogando Dark Stories, Sexy Crimes, eu fiquei chocadíssimo. 18 anos, eu fiquei bem chocado. Que isso, gente, seu sobrinho velho? Meu sobrinho. Sim, sobrinho, negra. Meu sobrinho com 15, gente, meu sobrinho transa. Olha aí. Ai, eu fiquei passado que quando o Léo falou que Kaique já tava fazendo 18 anos. Acho que eu acompanho as aventuras de Kaique há muitos anos, né? Pois é, desde que ele tinha 15. Pra mim foi um choque. Que foi ontem. Desde que nasceu. Ai, ai, ai. Mas temos expectativas pra Verônica 3? Que ainda não foi renovada, Nossa. Né? Ah, vai ser. Foi renovada. Sintonia foi renovada pra quarta temporada, né, gente? Não contamos. Eita! Olha aí, Doni vai finalmente pagar as dívidas. Porra! Vai estar tamanho do que. Eu não sei se um dia a Verônica tá fazendo um super estouro e tal, mas acho que só deles terem terminado essa temporada de novo, né, Verônica... Numa moto. Motoqueira. Agora acusada de matar a Anitta. Aliás, a cena da morte de Anitta é foda também. Janequine. Exato. Aí a Anitta, policial, fodona do universo, chega a Janequine de luva. Quando ele chegou de luva, eu falei, essa filha da puta vai morrer. E a burra grande nem policial entendeu, foda, né? Não percebeu, exato. Não, a burra deixa a foto dele lá em cima do negócio e vai fazer um vídeo pra ele. Exato, caralho. Olha, eu achei... Eu acho que vai ter, com certeza. Eu só espero que seja indolor, né? E tenha mais coadjuvantes interessantes aqui. Cara, eu acho que a Tainá Miller tá muito bem, coitada, mas o roteiro de Verônica não ajuda. Não, não ajuda. E ela deu nas duas temporadas o azar de ter um núcleo secundário que brilha muito. Uhum. Puxa, nas duas temporadas. É, a gente teve a sorte de poder ver a parte boa da série, né? Porque assim. Coitado, o marido dela até tentou ali a cena que ele fala: eu chorei a sua morte, Verônica, não sei o que. Mas assim, Verônica claramente caga pra ele, porque ela preferiu o amante mil vezes. Ela cagava ele quando tava viva, né? Pois é. Pra caralho. Cagava na vida, na cabeça dele quando tava viva. Imagina agora. O filho é o melhor ali da família, pelo menos a GLS. A filha fica: ei, mamãe, você matou alguém. Ah, né? Essa garota. Pai. Exato. Essa garota. Não, e o grande amigo da menina fica mandando vídeo pra ela falando da mãe dela lá, choquei. Eu amo. Ai, ai. Mas vem aí, ou não, né? Mas Sintonia também só foi renovada aí umas boas semanas depois, já passou, né? Sintonia. É, tem que ver se Bom Dia Verônica tá nos top 10, se não tiver. Eu acho que tá, mas não é tipo nenhum estouro, assim, não é pá. Ah, não, mas se tá no top 10 já é uma boa, porque senão foi bem vestinho. Então não tem muita coisa, né? Né? Mas... É, não, nada é uma Renzo Guerrero. Uma Renzo Guerrero tem. Antes da gente passar pro último tópico desse podcast... Como assim, falar... o último tópico do assassino? O último tópico, gente. A gente só faz de Westworld aqui. Gente, esqueci, abafei. Olha, excluí da minha mente. Nossa, então, gente, eu vou ter que dormir cedo, que amanhã tem um psicólogo. Bem... Ah, todo dia é isso. Todo dia é isso. Toda quinta-feira essa formação. Remarca essa psicóloga, cara. É, todo dia é isso. Seria um reality show na Netflix, muito legal. E pra quem gosta desses programas de reforma, o nome do programa é Reformas Inacreditáveis aqui no Brasil. E nos Estados Unidos é Instant Dream Home. Quem apresenta o reality show é a Tasty, do Orange is the New Black, né? A Danielle Brooks. Ela apresenta o reality show. E o reality show é um reality show de... renovação de casa, só que a diferença é que toda a obra de renovação da casa é feita num período de 12 horas. Eles reformam a casa inteira em 12 horas. É surreal, assim, é surreal. Surreal. Eu assisti 4 episódios, né, são 8 a primeira temporada, assisti 4 episódios e estou, assim, maravilhado, assim. É muito legal, assim, ver o trabalho, né, são 250 pessoas trabalhando na casa ao mesmo tempo e sempre tem alguma coisa extra que eles querem fazer na casa, né, que sempre vai ser o desafio do dia. Que é tipo, ai, vamos fazer essa cozinha acoplada. Ai, mas não temos tempo ciente. Então eles vão treinar como eles vão fazer a cozinha acoplada. Aí quando no treinamento sempre dá errado. O negócio quebra, não dá certo. Chega lá na hora, fica bonitinho. Mas é bem legal, assim, bem legal. É 40 minutos e sucesso demais. Reformas inacreditáveis, tá? Agora, o que não é inacreditável pra Marcela não poder dormir, né? Fazer psicóloga. Eu nunca! Três... né? Terceira temporada aí. De Dev, né? Dev voltou aí. Dev Merdeira voltou. Na temporada passada, vocês se lembram que eu falei que o meu problema era justamente com a Dev, né? Que eu acho ela uma pessoa muito errante, muito irritante. Então, assim, eu falava assim, não, mas ela é jovem, é isso aí, vai errar e tal. E nessa terceira temporada, eu consegui torcer por Dev, né? Consegui torcer por ela a temporada inteira. Assim, fui com ela. Eu achei que essa temporada, foi a temporada que eu mais gostei da série até agora. Eu também. A terceira temporada. É a temporada que eu mais gostei. Eu nunca. É a minha temporada favorita. Tirando uma coisa ou outra, tipo, Vanessa Giacomo e Fabiola, né? A Vanessa Giacomo e a Fabiola, achei um pouco chato isso, assim. Mas também foi rápido também, né? Mas, no geral, assim, redondinha, foi a temporada que mais funcionou pra mim. Amei o destaque que a Vod Dev teve nessa temporada, apesar de não ter batido em ninguém. Apesar dela ter ameaçado bater em cama. É, ela bateu cama verbalmente. E no namorado de cama. Exato. Esse homem tá em todas as séries, né, gente? Ah, mas ele é maravilhoso. Ele tá em todas as séries. E, cara, nem o namoro de Dev Paxton foi tão irritante quanto eu imaginava que seria. É porque terminou rápido, né? Como eu falei que seria. Exato. Paxton, né? E Dev pegou o bombeiro de 911, né, Zanon? Ah, que homem. Quem pegou? A Dev pegou o bombeiro 911. O Dex é bombeiro 911. É, nem lembro. Sim, ele entrou no lugar quando o Buck ficou coágulo tudo. Não lembra mesmo, né? Zanon, claramente cagando. Cago, foda-se. Olha, Brito, sinceramente. Acho que esse Zanon até já saiu pra ver a psicóloga, inclusive, agora, né? Pode ser. Ou já caiu. Né? Mas fala, Leozinho, aí. O que você... percepções dessa terceira temporada. Ah, eu gostei. Opa. Minha mãe tava aqui. Veio fofocar. Desculpa. Dona Zanon, a própria fã de 91, defendendo Nerdish. Exato. Mas, gente, pra mim o destaque, Ramoninha, né? Ramoninha foi maravilhosa. O seu Ramoninha. Torre do Rom... amigo legal dela. Exato. Porque o nome dela é Ramona, né? E o seu torre do romance, né? Com um amigo de Paxton, gente. Absolutamente tudo pra mim, né? Ela indo jantar com o tio dele, porque ele podia botar ela nos comerciais. Ai, gente, eu achei tudo. Foi muito bom, cara. Eu achei incrível. Mas fala, Leozinho, que Zanon te atrapalhou. Eita. Não, menina, eu amei a temporada, assim. Você sabe que não tem nenhuma temporada de Eu Nunca que eu não goste, mas a segunda teve várias coisinhas que a gente falou sobre a divisão dos personagens, que não funcionou tão bem, sobre como a Dev acabou repetindo uns padrões, assim. Eu acho que nessa, ela evolui muito, assim, é muito nítida o crescimento dela em vários aspectos, por mais que ela ainda seja uma adolescente merdeira, né? Então ela tem um plot ali de roubar no negócio de debate, ela no relacionamento com o Paxton, a insegurança dela, né, acaba levando ela pra pior, mas eu acho que ela realmente cresceu muito na temporada, assim como o Ben, né, que por mais que ele tenha sido um escroto com a Anisa, ele teve mais um episódio muito bom, né, com o bolo fecal incomodando ele, narrado ali por Andy Samberg. E, cara, eu gosto muito dos dois, né? Então, pra mim, eu acho que o Paxton, ele cumpriu um propósito que eles deixam muito claro no final da temporada, que é dela falar, você foi o meu sonho, você me ajudou a superar meu pai, não sei o quê. Mas você vê que ela, enfim, superou esse negócio de ser popular, de estar com o cara gostosão, não sei o quê. E, realmente, ela com o Ben é um negócio que dá certo, né? Então, quando ela dá o bilhetinho pra ele ali no final... né? Transa free, né? Netflix. Exato. Eu amo, feliz. Eu amo que o Ben chama ela de David. Sim, maravilhoso. Ah, eu amo demais, gente. Eu amo. Eu confesso que eu fiquei bem tenso quando o Paxton passou lá na Universidade de Colorado e a Dev ia estudar perto, né? Surgiu a escolha da escola lá dos hippies. Falei, sim. Ah, cara, não é possível que eles vão criar uma quarta temporada com o Dev e Paxton de novo se arranhando por lá. Eu fiquei muito desesperado. Eu acho que o Paxton fechou o plot dele, assim, de um jeito que ele pode até voltar, porque eu sei que vai, porque gostam do personagem e tal. Mas eu acho que ele cumpriu a jornada dele inteira ali, sabe? Não precisava... Eu também acho, porque ele teve esse processo evolutivo todo também. Sim, ele tem até o discurso como valeditória votado, né? Exato. Que ele fala, ah, descobri que eu não sou só o cara gostosão, não sei o quê, que eu sou meio inteligente mesmo, não sei o quê. Eu achei fofinho como ele se descobriu. Foi legal. E a Debbie fez parte desse processo, né? E é até bonito como ele se preocupa com ela, né? Quando sim. O menino lá, o amigo do Dez, quebra a raquete de Mohinder, né? Ah, é muito tenso essa cena também. Aí eu sofro demais quando você chama ele de Mohinder. Ai, gente. Ele sempre será Mohinder em nossos corações, né? E acho que foi tão bem colocado tudo em relação ao pai dela, assim. Porque é o que a mãe dela fala, assim, né? Tipo, ela passou por uma coisa impensável. Não faz tanto tempo, assim. E quando eles botam na questão do concerto ali, que ela começa a surtar porque ela lembra do pai dela. E a desgraçada da amiga homeopática da mãe dela, né? Olha, eles tiraram... Piranha, cretina, tiraram escrota. O doutor plástica da temporada passada pra botar essa mulher ridícula. Pois é. A mulher vai lá toda ajudando o David a pensar do filho. Ai, você não vai ficar com ela, não. Não, ser perfeitinho, ela vai te atrapalhar, uma grande desgraçada. E Death, né, nosso nerdish, sendo um grande desbundão, né? Porque ele, nossa, quando ele entra, a gente fica super encantada. Pensa, ai, não posso ir contra minha mãe por sua causa. DVD fala, garoto, eu vou contra minha mãe duas vezes por dia. O que você tá falando? Gente, eu jurei que mãe de Debbie ia ser sapatão com essa mulher. Mas eu não... achei por um momento também. Eu fiquei também na expectativa de que ela ia se descobrir. Fiquei na expectativa. Mas graças a Deus que não, essa mulher é uma grande cuzona do caralho, né? Sim. Mas eu achei muito lindo, assim, muito legal pro desenvolvimento da série a Dave resolver ficar por causa da mãe, assim, achei que foi super. Nossa, foi colocado. Muito bonito. Eu tava chorando igual o Dave quando vi a mãe dela no final do episódio. Tem que dizer que Nissi Nash faz participações pontuais nessa série também, maravilhosa. Nossa. Eu amo demais a Nissi Nash, cara. Como pode, cara? Ela é muito boa. Ai, ai. E o bolo, né, viado? Que ela levou pra psicóloga com a foto do Paxton. As sessões de terapia são uma parte da série, né? Que é tudo maravilhoso, né? Toda vez que ela tá se falando ali, aí eu acabo. E eu gosto que ela fica, tipo, reclamando que ela não conta quem são as pacientes famosas dela. Ah, mas eu vi, não sei quem saindo daqui um dia. Sim. E acho que a temporada foi muito bem dividida, assim, porque a família toda, né? A avó teve essa questão com a Câmara de se mudar pro condomínio das crianças celebridades. Ai, eu amei isso, num nível. As crianças entrando toda hora no apartamento com um negócio assim que não faz o menor sentido, eu achei demais. E achei muito legal a Kamala chegar pra mãe da Debbie e falar assim, né, em relação ao colégio, olha, a melhor coisa que eu fiz foi ter vindo pra cá, pra estar na universidade, minha família ter me empurrado, foi muito importante. Mesmo que ela não vá, eu acho que você não... Porque a mãe da Debbie aceita muito fácil ela não querer ir, né? Tipo, ah, também não tô pronto pra me desapegar dela. E achei bonitinho as duas irem juntas lá, pro colégio Riponga. Nossa, aquele colégio Riponga, pessoal assistindo aula na grama. Ai, que agonia. Eu falei, gente, minha dor nas costas ia ficar como nesse momento? É, e ele estava sentado num negócio meio cadeira, assim, que era, tipo, cobre-bunda. Sim, e eles falam assim, ah, vamos discutir o livro Invasion, tipo, um negócio. Tô todo hippie lá, o professor, aqui não existe certo e errado, ah, meu senhor. É isso, noite, né? Você falou, assim, que a Eleanor com o Trent estava realmente on fire, né, porque ela bom, enganando cara. Ele pra conseguir o comercial com o tio dele, que era, não sei o que, das concessionárias, e ele falando que, na verdade, ele que enganou ela, achei muito bom as interações dos dois. Sim, foram muito engraçados, cara, muito engraçado. E aí o Trent ainda vai continuar, né, porque ele reprovou, né? Sim. A Eleanor tava toda triste que acabar esse torre do romance, né? Pois é. Eu achei incrível, cara. E você vê, o negócio da Fabiola com a Anisa... Eu tava gostando no começo, assim, tinha achado bem interessante essa coisa da Anissa perceber que o Ben era um grande cuzão com ela e a Fabiola torcia. Mas aí eu achei bem idiota a Fabiola, aquela história de, ah, agora nós somos amigas, não sabemos como reavivar a paixão do primeiro beijo. E acabou que a Fabiola fez com ela a mesma coisa que o Ben fez, né, porque deixou em segundo plano. E tudo bem que ela aceitou um pouco melhor, ah, nós somos amigas mesmo. Mas foi pra Fabiola ficar com a menina que era menines, né, que é gênero fluido, que é basicamente igual a outra namorada dela que foi embora. A outra namorada dela, exato. Eu falei assim, nossa, gente, volta de 360 graus, linda, né? Exato. Mas porque é pra mim seria legal elas juntas duas. Mas foi bom que a Vanessa Giacomo se abriu pra um expandir o horizonte, né? Não aguento Vanessa Giacomo. Vanessa Giacomo é foda. Aliás, a Vanessa Giacomo tem uma das melhores piadas da temporada, né? Que é o Ben fala assim, ah, aquilo foi meio 1984, né? Ela fala assim, você tá falando do álbum da Taylor Swift? Aí ele tenta dar uma zoada nela, falando de leitura, não sei o que. E aí Fabiola fala assim, 1989, muito mais relevante do que qualquer coisa que esse George Orwell já escreveu. Bom! Eu amo, gente. Afinal, quem teve a discografia vendida por 450 milhões de dólares? Sim. Eu se amo o tivesse... plot também de Favosa, né? Não, mas se eu tivesse nessa série, eu ia falar Stephanie Meyer escreveu muito mais que esses dois aí. Sim. Eu amo também o plot da Devi obrigando o Paxson a se desculpar com toda a população feminina do colégio. Meu Deus do céu. E aí ficou com ciúme porque criou um monstro, né? A amizade dele com o Hayley, né? Sim. Não, e aí ela chega, porque tem uma hora que ela tá detetivando ali, né? Pra saber quem foi que mandou o bilhetinho. Aí ele vem e começa a falar umas coisas assim. Aí Debbie fala assim: seja mais específico, você não é um horóscopo. Eu amei também que depois que Dave termina com o Paxson, tem uma passagem de tempo que o narrador fala assim, né, ó, gente, essa passagem aqui era pra ser pra mostrar que o tempo passou, mas o tempo não muda na Califórnia. Então vê que tem umas abóboras na varanda. Foi ela chorando, né? Dave chorou, sim. Dave não sei o que. Aliás, o narrador estava on fire nessa temporada, gente. Tinha tava cada possuído. Fala dele que eu morri de rir. Ele tava possuído mesmo. E a gente teve as amigas de vovó, né, menino? Que vovó tinha meu amiga lá Deus. Que... Vovó ficava contando o casamento da parente lá na Universal, que o Optimus Prime deu a benção. Meu Deus, o altar que tem que ter tantos andares pra poder ser contra o altar da outra tia, né? Eu amo o esmurro da avó na filha, fala assim, eu tô cheio de amigos, mas não quer você não tem amigos. Sim. O velho é maravilhoso. E ela fala que rouba dinheiro do tempo pra pagar essa semana. Ai, vovó tava possuída, cara. Ela tirando a comida da cama lá, porque a cama... Não... Ai, você não vai comer minha comida. Botando no prato da Dev. E o piti que ela deu com a sacolinha que o namorado de cama tirou do lugar. Ah, é, sacolinha cara, né, com recibo. Pois é. Eu amei também o grande evento de pegação, né, pra ensinar refugiados a arte do improviso. Ai, Eleonor maravilhosa. Cara. Achei que deve pegar IST do menino, mas foi só um alarme falso. Ai, eu também achei. Quando falaram assim, menino, ele tá todo bichado. Espero que ninguém tenha beijado ele. Pois é. E aí, deve como? Tum. Achei inclusive, que o episódio seguinte ia ser deve na merda com o Covid. Eu também. Inclusive, ali naquele finalzinho, quando o Ben aparece, eu falei assim: ela vai pra dar um beijo nele pra poder passar o que ela pegou também. Ai, maravilha. A gente cama, ela tá cada vez mais belíssima, né? Ela é tá. Incrível. Exato. Sofro com o ícone. E foi bem legal. Foi bem legal também a parte lá que o professor lá, né? O homem de Ghosts, né? Ele vai lá falar que deve roubou no debate, né? E aí ele fala, não, que ela é... Que ela coisou, aí falou assim, ah, você não vai contar pra direção? Não, acho que não, por um... Não pode deixar ela... Pode atrapalhar a vida dela por causa de um erro bobo e tal, não sei o quê. Pô, foi muito bonitinho isso daí. E aí mudou toda a percepção da avó dele, da avó sobre ele, né? Sim. E deve defender a não privatização das terras espaciais, né? Com argumento incrível. Ai, gente. Cara, outra cena que eu morro, só de lembrar, é uma que o Ben descobre que o Dez vai pra Stanford e aí ele fica todo enciumado. Aí ele fala depois pra Debbie, ah, você tava meio nervosa. Ela fala, eu tava nervosa. Aí mostra um vídeo que é ele falando mandarim. Sim, é maravilhoso! E o Trent tá comendo no fundo, assim. Ai, eu amo. Achei uma fofura um episódio focado no menino lá. Ai, gente, esqueci o nome dele. Bem, né? Ai, achei muito bonitinho. E o outro, o Paxton carregando o colo. Você pode me carregar de um jeito mais hétero? Mais é, menos que menos emasculante. Ai, foi bonitinho ele com o pai dele falando do seu alcoólico e tal, achei muito fofo. Tem um momento muito fofo também, porque a Debbie tá nessa preocupação que ninguém vai gostar dela, porque ela é sempre too much e tal, né? E aí eu amo que a Naline fala pra ela assim, you're never too much and you're always enough. Eu fiquei assim, sentido. É igual quando a Dev fala pro Ben, né, que ela aceitou ir pra escola, né, e aí o Ben fala, eu não queria que fosse. Ah, morri, falei, Ben vai me matar, fiquei mandando fala pro Sasso, dizendo, esse homem vai me matar. Porque ela fica assim, ah, você não quer que eu vá, porque você quer uma competição com ele, não? Ela, porque eu sou irritante, ele, você não é irritante. Ela, ai, mas por que? É porque eu vou sentir sua falta. E aí foi quando a gente perdeu. E cara, assim, eu sei que é porque é o casal que eu gosto, mas se você pegar o histórico, assim, né, da segunda temporada, quando ela ficou com os dois, é muito claro pra mim que ela queria estar com o Ben e ela acabou caindo no Paxton por essa questão da popularidade. Uhum. E eu acho que a atuação deles dois juntos é muito preciosa, assim, por mais que tenha momentos com o Paxton também, provocando ela, com ciúme, não sei o quê, você vê que esses momentinhos que eles estão, né, tipo, até em plotes entre amigos e tal, o jeito que eles se olham é muito interessante. E essa cena final, que ela vai com o bilhetinho assim, ele dá um sorrisinho, assim, tipo, incrédulo, um negócio assim, que, cara, fala, ah, não tem como, esses dois aí, OTP, né, como diria os fãs de PLL, se Marlene Beach maior não deixar junto, vou enfiar um foguete. Semana que vem, inclusive, trarei aí os três episódios finais de Pretty Little Liars. Ai, meu Deus. Semana que vem, trarei aí. Ainda bem que semana que vem é minha folga, né? Achei que você estivesse vendo, Danô. Oi? Achei que você estivesse vendo. Não, tu me respeita. Maior fã de PLL que existe, viu? Até o outro reboot lá. Até o Revenge Wood lá é melhor que essa merda aí. Isso é perfectionista. Perfectionista, eu terminei? Eu não lembro, acho que terminei. Acho que terminou. Você tinha parado, aí quando chegou no Globoplay você viu o resto. Ah, é verdade. Tá vendo? Sei da sua vida, Zanon. Que você me conta. É. Quarta temporada, última temporada, né? Deve estar na escola. E Victor vai chegar para infernizar esse casal, né? Ben e Dev, né? Com certeza. Você acha que o Dez acabou também? Não volta mais? Acho que acabou. É porque ele também é de outra escola, né? Não tem como manter ele muito. Exato. E ele ia pra faculdade já também, né? Sim. Mas eu acho que agora o grande antagonista aí vai ser Victor. Vai, Michael Cimino, que tá aí cada dia mais perto do OnlyFans também, né? Ele tá provocante. Vai. Ele tá, né? tá gravando, inclusive, já com temporada. Eu acho que eles já acabaram de gravar. Mindy Kaling fez um depoimento super fofo, falando que foi triste terminar, não sei o que, mas que era. Porque já tem um tempo que o Michael Cimino compartilhou que tava na quarta temporada. Foi logo que Victor saiu, ele já tinha compartilhado que já tava trabalhando nisso. Ele falou assim, já filme. Que fiz essa bosta aqui de temporada final de Love, Victor, vamos falar de coisa boa. É, ele falou, nos meus próximos projetos, quarta temporada de Eu Nunca e um filme aí que ninguém sabe qual é, né? E aí, tô trabalhando muito. Sensuais na cachoeira. Ele tá só nisso agora, né, menino? É, pode continuar. Tá só focadíssimo. Assim. Um dia no fogo, um dia na água, né? Tem pra tudo. Um dia no fogo. Todos os elementos, né? Mas vocês acham que o que vai rolar nessa quarta temporada? Porque também não pode ser uma temporada que amplie muito o escopo da série, né? Por ser a temporada final. Então você acha que vai ser bem aquela coisa de final de high school? Formatura, baile de inverno, baile de cor? Eu acho que sim. Porque eu acho que eles têm que dar essa noção do... É, eu acho que eles deram uma boa recuperada na parte nerd e estudiosa da Dave, né? Que tava meio largada também. Eles voltaram com ela revelando pra Ben que ela faz mais matérias que ele, mas algumas são caminhadas pelo par. E aí eu acho que eles devem pegar bem essa parte dela das conquistas, de discurso final também e tal. E eu acho que não vai começar com ela e o Ben juntos. Eu acho que eles talvez tenham um... Só no match. Pente rala. É, porque eu acho que assim, ela perdeu a virgindade com ele no fim da temporada, acho que eles vão explorar um pouco isso, talvez mostre eles ainda se pegando ali, mas até por ele já ter se decepcionado com ela, talvez eles tentem se iludir ali mantendo o distanciamento, aí eles devem criar um pedacinho da temporada ali pra ela, né, dar mais uma explorada, mas eu acho que lá pros últimos eles devem ficar juntos mesmo. Eu acho que vai ser só no último que vai revelar que ela vai ficar com alguém, pode ser que nem seja bem. Eu acho que no final pode ser que vai ser o Paxton, né? Eu acho que ela pode terminar com ninguém. Fazer meio tipo, ah, no final eu me escolhi e fazer todo aquele... Ah, eu acho que Mindy Kaling é muito romântica pra não fazer uma coisa com os dois. Ah, eu não conheço, né, direito, então... Não convivo. Do nada, não conheço ela direito. Não consigo. Não convivo, gente. Eu não moro aqui em casa. Como é que eu vou saber? Não, a Mindy Kaling é muito romanticazinha. Só ver pra aquela série que ela era dela mesma, né? É, The Mindy Project. Que ela fazia ela mesma. É, eu acho muito claro que, assim, eu acho de verdade muito difícil de ter um twist pra ela ficar com o Paxton no final. Acho que eles realmente, né, é, eu acho que esse barco já partiu. Isso, então assim, ou ela fica com o Ben ou ela fica sozinha mesmo, mas acho que vai ficar com o Ben. Acho que vai ficar com o Ben acho que eles vão pra mesma faculdade. Uhum. Até porque ela já tá meio descompromissada de onde ela quer ir, né? Só quer ir pra uma faculdade boa e ele também. Exato. Ele já aceitou no coração dele que não adianta fazer 10 matérias de uma vez. Pois é. Aí no fim vão os dois pra Stanford, né? Ou os dois vão pra aquela faculdade diferente, aí passa o tempo e mostra eles se encontrando no futuro. Ah, não. A gente, cara, já falou que o fim é o fim do high school. Não vai ter... Ah, é? Uhum. Não vai ter. Bom... Ela não vem mais! Foda-se! Eu amo. Mas espero que a atriz faça outras coisas, que ela é tão boa, essa menina. Ela é excelente, gente. Ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. Ela é complicada, falando... mas ela é muito boa. Também eles falando que... Outras coisas, vai pra Marvel, o quê? Nossa, do nada. Vai fazer a segunda... amo... Vai ser a vilã da segunda temporada de Miss Marvel. Nossa, eu amo os amigos falando que ela fazia muito a cara de adolescente preocupada, franzindo o rosto, que ela realmente faz muito. E aí o Nardo fala, Devi, você tá fazendo de novo, vai ter ruga, garota, não sei o quê. Eu amo muito. Aliás, o narrador perfeito, que quando o Paxton tá fazendo um discurso sobre Devi, ele fala assim, Devi, por que que você não tá com borboletas no estômago? Aí depois, quando a Devi encontra o Ben, ele fala que vai sentir falta dela, ele fala, oh, aí estão as borboletas. Perfeito, meu narrador, chipando. Exato. O grande meu tenista chique. Que ninguém conhece. Sim, então a hora que ele fala cinema, ah, eu entendo de outros esportes também, começa a fazer umas analogias nada a ver. Ah, eu amo, gente, mas... Será que vai ter Gigi Hadid na última temporada? Será? Gigi Hadid é narradora do Paxton, né? Ah, mas agora deve ter a narradora do Victor, né? Ah, vai ter sim. Quem será que vai ser a narradora de Victor? Não teve nem a do 10, garoto. Hayley Bieber. Mas... Quê? Hayley, do nada. Gente, o menino que era o Lady Whistledown do colégio, que era a alma gêmea de Devi. Ai, eu amei demais. Ai, gente, eu sofro dele. Ele vestido de parede. Aí a Devi, ai, por quê? O que que eu tenho em comum com ele? Aí ele, eu fiz não sei o quê, porque eu não queria ser só o garoto que perdeu o pai. Ela fica assim, nossa, ele, na Disney. Ele me deixou pra trás e depois voltou. E ele arranjou a namorada, né, menino? Essa série consegue ser muito cretina quando ela quer, né, cara? Ai, demais. Ele arrumou a namorada, romance tórrido, né, viado? Sim, pegação. Várias pegações. Enquanto Devi não conseguia passar pra second base, né? Tava lá, ó, só no chão. Tá falando o quê? Quê? Não. O quê? Nada não. Nada não. Aliás, né, vamos destacar aqui também que Devi passou o namoro todo com o Paxton sem se sentir pronta, e aí quando ganhou um bilhetinho de bem, vamos lá, é a hora. Nossa, foi maravilhoso. O que que tava escrito naquele bilhetinho mesmo? Honk, alguma era coisa? Tipo Boink, é Free Boink. Isso, Free Boink! Exato. Free Boink, Netflix, né? Porque ele fala que se ela estiver virgem no leito de morte, ele vai lá ajudar ela. Exato. Ai, gente, esses dois são muito cretinos, não tem como eles não ficar juntos. Pois é. Sim, eles são muito nenenzões. Adoro Netflix. Eles são muito nenenzões, cara. Eu amo demais. Ah, isso, bom, estamos animados então para a temporada final de Eu Nunca, que deve sair aí na metade do ano que vem, né? Uhum. Sucesso. E estaremos aqui para comentar tudo que vai acontecer até lá, né? Então, agora, Mazanon, quer deixar seus contatos para shows agora? Menina, você vai contar. Que você vai pro Sublime. Pra onde? Pro Sublime. Que isso? Que a gente vai entrar em Westworld, você vai dormir e a gente vai pro Sublime encontrar Dolls. Ah, tá. É, antes disso, eu acabei de descobrir que saiu o primeiro e segundo episódio de Drag Race Filipinas. Já começou. Opa! Filipinas. Caralho, não para de ser esse. É isso. Você pensa que acabou, tem mais. Aham, nunca vai acabar. É isso. Beijo, me siga no Twitter, no Instagram, compre meu livro. Me ame como uma grande gostosa e só isso. Ah, beijo. Siga no Twitter pra saber a evolução de Riverdale, né? É. Agora, quinta temporada vai ter crossover entre eu e Léo do Twitter falando. Sim. Adoro. Aguarde. Maravilhoso. Então até mais, né? Até a próxima. Beijo, gatas. Vou me tratar. Tchau, Zanão. Vou matar todo mundo. Que... Vou me tratar uma nova mulher, né? toda sexta-feira sai de lá uma nova mulher. Ou aquele que ela fala, né? Sim, estou me tratando. Exato. Aí chega na empresa, né, Zanon? Acabou toda a terapia. Acabou, não adiantou de nada. Tem que fazer de novo. Isso. Beijo, gatas. Show. Mas então, Leózio, Westworld encerrou sua quarta temporada. Até então está no risco, porque pela primeira vez desde que a série estreou, ela não foi renovada no segundo que ela estreou a temporada, né? Uhum. Não foi renovada. E a temporada que, contrariando as expectativas, começou meio estranha. De repente ganhou um fôlego, todo mundo falando, caraca, Westworld voltou a ficar boa, ganhou ritmo, tá interessante. E realmente estava. E aí, de repente, no final do episódio 7, eles propuseram um negócio assim que, ok, pode ir, vamos ver pra onde vai. E aí não cagaram na entrada, mas cagaram na saída, né? Porque o oitavo episódio foi puxadíssimo, ah, gente, né? Eu fiquei pensando que era melhor não ter visto. Talvez tivesse sido toda boa a temporada, né? Porque foi só eu chegar, tipo assim, peguei os seis primeiros, comecei a ver, já tinha um sétimo. Quando cheguei no sétimo, eu falei, então, né? Toda a minha expectativa de ruindade foi concretizada no fim das contas. Exato, porque quando a última vez que a gente falou, até antes de ter no site de férias, a gente tinha falado desse plot que Dolores descobriu que era Deus, e aí no final do sétimo episódio descobriu que na verdade Dolores não estava fisicamente no mundo real. No mundo real, ela estava no sublime, né? Não, ela não estava no era sublime. Era a bolinha dela. Ela era a bolinha dentro da torre vermelha lá de Charlotte, que votou pra ela brincar de narrativa. Exato, que ela ficava construindo todas as narrativas, e inclusive pra si própria, criando a narrativa de Dolls. Isso, né? Então ela criou o chefe, criou a Ariana DeBose arranjando macho pra ela, criou o Ted, todo mundo. Exato, que eram fragmentos dela tentando se proteger da realidade. Só que aí eu te pergunto, né, já vou te fazer várias perguntas conforme a gente vai conversando. Quando Dolls, Cristina, diz que vai encontrar a colega de faculdade dela e é Charlores, Tessa Thompson. Certo. Charlores tá toda desconfiada, né? Tá. Ai, você conheceu alguém, fala comigo, não sei o quê. E eu fiquei pensando, Charlores, tu botou Cristina aí pra quê? Porque eu não entendi até agora qual que era o propósito de Cristina estar aí criando uma narrativa num mundo paralelo. Tipo, sei lá, se alimentar. Eu não sei. Posso estar louco de crack? Eu não sei se pode ter alguma influência do fato de Charlores ter um cadinho de Dolls dentro de si. Uhum. Então, meio ela que tem subconsciente... tudo de Dolls, na verdade. É, meio que subconscientemente, né? Ela deixou ali o seu próprio registro, o seu próprio rastro dentro da sua nova criação. Uhum. Né? Porque meio que a ideia da Charlores era, tipo, fazer todo mundo transcender, né? Os humanos lá que ela contaminou e os hosts, né? E todo mundo pro mundo perfeito, ideal. Sim. Ainda mais quando o negócio começou a desgraçar, os humanos começaram a despertar, né, e começou a ficar meio bagulho meio sinistro. Então, mas é porque a Cristina, nesse mundo à parte, ela realmente era pra viver isolada. Em teoria, Charlotte não sabia que ela criava aquelas pessoas na cabeça dela. Exato, mas quem deu essa ciência pra Dolls foi Tédio, né? Mas Tédio era Dolls. Exatamente, mas eu acho que eles tentaram casar, fazer meio que uma rima visual, sensorial, narrativa, com o Maze da primeira temporada, né? De que eles, que os hosts criavam a ciência no momento que eles conseguissem ter ciência daquele uhum. daquele Maze, né? Sim, tudo bem, mas assim, qual era o interesse de Charlotte? Porque assim, Charlotte me parece bolada de Dolls, talvez, estar encontrando Ted ou conhecido alguém, enfim, já que ela não deveria conhecer ninguém. E aí, tipo, Charlotte pretendia fazer alguma coisa quanto a isso? Ela ia investigar ou ela tava muito ocupada com as coisas do mundo real e deixou de lado? Porque, tipo... Eu acho que ela tava muito ocupada e ela ainda tinha uma certa crença de que o projeto inicial dela de dominação ainda poderia dar certo. Entendi. Eu acho, né? Claro que... É, assim, porque o que eu acho que me frustrou na história da Doll já, né? Eu assistindo achei muito interessante ela ser essa escritora que, né, as coisas vão acontecendo conforme ela vai criando, ela não sabe muito bem e tal. E aí quando eu vi que na verdade era tudo ela mesma se ajudando a se acordar enquanto si própria, porque tipo, até o povo que aparecia pra ela dizia, ah, você escreveu isso, minha vida piorou, tipo, até isso era a criação dela, né? Então, pra mim tirou um pouco da graça, porque tipo, no fundo era só uma desculpa pra no fim ela voltar a ser a Dolores de vestido azul, né, que as pessoas comemoraram muito. Dolores voltou, eu falei, gente, mas assim, pra mim não faz sentido, porque vê se você concorda comigo, quando a Dolores morre com o Robobão, né, que Lisa Joy e o outro e Nola falaram que essa versão de Dolores morreu, na minha cabeça não tinha mais como ter Dolores com essas memórias até ali da terceira temporada. E Cristina aparentemente tem. Sim, quando ela dá aquela mergulhada na banheira, não lembro se é no episódio 7, uhum. dá aquela mergulhada na banheira, ali pra mim é quando restaurou Full Dolls. Pois é, e tanto que Cristina agora ela é capaz de recriar toda a humanidade, todos os rostos, todo mundo com o poder da memória. Exato, e pra mim isso é mega confuso, o fato de que essa nova realidade agora tá dentro do Sublime, né? Uhum. Essa nova realidade tá dentro do Sublime. E aí ela fala assim, um último teste pra humanidade. Mas, meu amor, você tá dentro do computador, que teste pra humanidade é esse, viado? Me respeita. É, e tipo assim, o Sublime, em teoria, vai acabar daqui a pouco, porque não vai ter gente pagando a conta, né? Quem tava pagando a energia, os cabos do servidor, era a Hale. Exato, era a Hale. E aí... botou todas as consciências lá no Sublime. Ela recriou o Westworld, né? Uhum. Foi o que ela fez. Vai ser um grande All-Stars com todos os personagens antigos. Eu vou achar uma bosta, porque assim, a minha visão sobre isso de última temporada com um grande teste. Primeiro é um plot de The 100 que eles copiaram já muito ruim nesse teste aí, mas tudo bem. E aí eu penso, a temporada inteira vai ser um jogo da Dolls, como se ela fosse o Ford agora. Se foi isso, pra mim já não interessa, porque é bem previsível. Uhum. Ou vai ser alguém vai tirar o controle da Dolls e vai voltar da merda e não sei o quê, que aí poderia ser um pouco mais interessante, mas eu penso, porra, Dolls burra pra caralho, né? Porque podia só deixar tudo quieto e viver com o Ted feliz no Sublime. Não, decidiu fazer um teste para a humanidade, que é uma coisa que a gente não se importa mais, ou pros hosts que tudo já morreram 50 vezes também. Exato, eu quero ver como é que eles vão inventar também de trazer Tandy Newton de volta, né? Porque até então... Ai, gente, a grande arma, Maeve, né? Tandy Newton não tinha sido upada pro Sublime, né? Tanto que ela fala pra Bernard, fala, poxa, Bernard, quando acabar esse negócio aí, me upa pro Sublime, tamo junto. Ah, mas agora a Dolls recria todo mundo de memória. Caralho, não faz sentido. É isso, ela vai chegar lá, vai estar Maeve do jeito que Maeve com as memórias. Porque assim, eu acho que a Maeve teve um desenvolvimento muito legal da temporada, que foi da relação dela com o Caleb, que pra mim foi um dos melhores personagens. Depois que Caleb morre e Maeve é soterrada no deserto, Maeve virou um objeto cênico assim inacreditável. Porque exato. Bernard fala assim, ela é a grande arma, vamos desenterrar ela, vamos remontar ela, vamos só que não, né? Ah, e o único propósito que Maeve serve, depois que Caleb desenterra ela, que Bernard desenterra ela, é de ficar lutando com a Hale até o Bibi chegar e atirar nas duas. Uhum. Depois disso não tem mais nada com Maeve, eu falei, ela é a arma pra quê? É, porque Bernard foi muito cômodo essa questão do Bernard do futuro, ter visto, né? Sublime a todas as possibilidades no futuro. Aliás, o Sublime serve pra tudo, né? Serve pra ter possibilidade, serve pra ter teste. É um grande how convenient. Exato, porque aí qualquer coisa que aconteceu, você pode justificar com o Bernard já tinha visto essa possibilidade no Sublime. Uhum. Isso já tinha acontecido, era uma das outras possibilidades do Sublime. E aí, mas, tipo, o Bernard é fala assim, ah, eu vi isso, eu sei que... Ashley Hubbs, como é o nome dele, de Hemsworth, esqueci. Stubbs. Ashley Stubbs vai pedir atum. Sei que Maeve vai querer beber isso aqui. Sei que blá blá blá. Só que assim, ele vê possibilidades que dependem dele botar uma arma pra Charlotte pegar e vir à esquerda pra fazer não sei o que com o MIB. Vou deixar um vídeo num tablet antes de morrer pra Charlotte ver. Aí no vídeo eu falo, Charlotte, acabou pra todo mundo, né? Ninguém ganhou nem perdeu, todo mundo perdeu. Oferece aí pra Dolls fazer um teste. E eu falei assim, mas se ele já estaria morto, ele viu a possibilidade, inclusive, do que Charlotte ia fazer e do que Dolls ia fazer? Exato. E por de onde ele tirou esse teste? Tipo, tava já nas possibilidades, sabe? Tipo, é um negócio que pra mim ficou muito... E aí, tipo, Cristina, que não era Dolores, reacorda no Sublime com o Ted, que foi ela que criou, e fala assim, agora eu vou fazer um jogo perigoso. Ela fala isso 10 vezes, né? Um jogo perigoso. Eu sou perigosa pra caralho. Eu sou brabona. Ai, gente, eu fiquei muito irritado com tudo, assim, porque de verdade... Eu tava muito animado com as possibilidades, né? Porque eu pensei assim, porra, essa série chegou muito longe, né? Ela começou com uma coisa de parque de robôs, depois ela deu a virada dos humanos estarem sendo escravizados, e ela tá andando pra um ponto que a gente não faz ideia, e aí ela deu a volta de 360 graus completa, assim, porque primeiro no episódio 7, quando o MIB decide, né, derrotar todo mundo e fazer a humanidade brigar contra si mesmo, ele refez uma cena da terceira temporada igual, que era isso do povo se matando à toa, só porque ele gosta muito de ver gente se matando, sobre sobrevivência do mais forte, ó, não sei o que, chato pra caralho esse MIB também. E aí depois eles voltaram pra primeira temporada, só pela nostalgia, assim, tipo, pra mim não tem nada que justifique essa temporada final 6. Eu também não, eu tô até agora tentando entender o motivo desse... do reboot do reboot, assim. Pois é, muita. É, acho que o Diogo Pacheco falou isso lá no Twitter, assim, falou assim: eles não têm nenhum apego à história que eles estão contando, nem aos personagens, nem nada, porque eles estão sempre rebootando. Então por que que a gente deveria se envolver? Exato. Porque, tipo, a Maeve morreu, o Bernard morreu, a Charlotte morreu, Caleb morreu. Só tem filho vivo, a filha de Caleb, Namor e Dolls. É, ainda tem isso, né? Que a filha de Caleb e a sua Namor. As últimas humanas remanescentes, né? Ah, eu acho que tem bastante humano. Até porque Clementine, que é outra personagem que também decidiu ter uma função no último episódio só pra morrer, falou que ela ia atrás das vilas de Outliers e não sei o que, e fazia acontecer, e levou um tiro da filha de Caleb e foi-se, né? É, eu acho que ela acabou sendo meio que... Que é como se fosse no... Olha aí, olha, grandes referências. É, né? Tipo Divergente, né? Fringe. Exato, que tem os lugares ali onde os humanos estão ainda resistentes. Até porque nem todo a galera foi se libertando ao longo dos anos, né? A gente vê isso na temporada, sim, né? Então, a gente também... A gente só vê Nova York, né? Isso eu tava ouvindo num podcast, tava falando. Então a gente não sabe se todas as cidades do mundo estavam infectadas como aquela porque, porque Charzinha dá a entender de que ela fez a World Domination, né? Pois é, mas assim, porra, todo lugar do mundo as pessoas se mataram por conta de MIB, ninguém sobrou. Que MIB meteu um funk lá, né? Meteu um álbum pra galera e a galera, sim, começou a se matar desesperadamente. Estavam pedindo muito a Anitta, né? Pediram muito a Anitta. É, aí eu fico pensando, eu devo me importar com uma versão da Maeve, do Bernard, do Hubs, da Charlotte, do Caleb, que a Dolls é criada a memória dela pra fazer um teste no final? Vão ser eles com as memórias que tinham até agora? A Dolls vai recriar de memória de coisa que ela nem viveu? Olha, aí eu vou agredir. Pois é, porque assim, se for porque tem uma cópia da Maeve lá dentro, né? Que o Bernard nas possibilidades lá via. A gente vai ver uma cópia sem graça da Maeve que ela mesma dizia que não era tão boa quanto ela. É, no máximo o que eu vou aceitar é que essas pessoas que estão lá dentro do Sublime, né? Novos Bernards, novas Maeve, novos Teds, que eles não tenham ciência do que rolou. É, o Ted não pode ter nem conta, porque ele entrou no Sublime na segunda temporada. Exato, é a única forma que eu aceito e de que eles realmente vão ser peças dentro do jogo é de Dolls, que não faz sentido nenhum já. Mas se eles estiverem ali e eles tiverem uma presciência do que já rolou... Mas eu acho que vai rolar isso aí. Olha. Eu acho que Maeve vai chegar lá do ponto que ela parou. Se tu me devolve a Maeve naquele plot de que ela só quer achar a bendita daquela filha dela, ok, né? Que é a obsessão dela. Que agora, é um plot horrível também. Horrível. Agora, Maeve guerrilheira, né? Parceirinha de Caleb. Aí não dá. Deve ser demais pra mim. E ainda tem isso do... Porque eu achei a história do Caleb bastante legal, assim, né? Dele ter várias versões ali, tentando sair da Shafir e tal. Mas eu fiquei pensando, o Caleb é um host que a Charlotte fica reconstruindo pra saber o que é que ele tem, que os parasitas não controlam ele? Ou ele é tipo um eco, uma memória ali que ela vai botando num... Eu não entendi muito bem qual que era a intenção. Ela, no último encontro deles, ela faz o upload dele, né? Porque ali naquele encontro que elas têm, que ele tem na mina, ela fica puta porque ela não consegue controlar ele full, né? Então ela faz o upload da memória dele. Que ele inclusive fala, tem algo que você não sabe que é o amor, né? Exato, aí ela faz o upload da memória dele e tipo, nesses 23 anos, ela botou ele em 279 corpos pra tentar descobrir o que era, né? E o Caleb sempre tinha a missão de tentar enganar ela, fugir e tentar mandar a mensagem pra filha. E por que ela não botou ele no configurador? Porque parece que como ela não conseguia ter essa full controle, o corpo deteriorava mais fácil, né? Que ele começava a dar aquelas panes, né? De sangrar. Que eu tinha entendido ela dizer que ela mesma colocava um corpo mais frágil pra ele. Pode ser, posso ter perdido essa informação. É, não. Também, assim, não faz muita diferença, né? Exato. Mas tava com tempo pra caralho pra fazer 279 versus corpos de Caleb, né? Sim. É porque, assim, no fim das contas, eu achei que o único personagem que teve um arco completo e teve um final satisfatório foi o Caleb, de ver a filha dele, de no final tipo, sentir que ela fez o sacrifício e que ela tá conseguindo fugir da minha casa, porque o restante, cara, o Bernard ficou nessa de, eu tô vendo as possibilidades. Como é que ele sabia que o Stubbs ia morrer se o Stubbs morre longe dele também? Eu não entendi, né? Ele fica vendo como se fosse uma câmera. Não, mas no Sublime ele vê o que acontece com ele, não? Não, ele vê tudo. Ou é tudo? Ele é o pica grossa. Nossa, ruim demais isso aí. Ele vê tudo. Tudo, tudo. E aí, tipo, o Stubbs, coitado, tava fudido no fim da temporada anterior, de repente tava bem. E aí, Bernard, acordou, amigo? Também serviu pra nada. Andando de um lado pro outro, fazendo umas palhaçadas e tal. Aí Maeve, bichinha, né? Sempre um grande vem aí. E Dawes era um eco de si mesma, tentando se ajudar a se lembrar e criando gente que pra ajudar ela a lembrar, sendo que ela só ela já. Tipo assim, lembra logo, minha filha, não fica criando gente pra você lembrar, não. Exato. Complicado, cara. É, eu fiquei bem decepcionado, porque assim, eu acho que a Charlotte também teve um arco mais ou menos, apesar dela ter ficado boazinha rápido demais. Eu compro esse negócio dela de tipo, ah, vou. Eu queria que as pessoas quisessem mudar e abandonar essa vida humana, não sei o que. É, a Charlotte que ela nunca foi boa bisca mesmo, né? É, não, mas assim, eu compro a trajetória, sabe? Por mais que seja brusca. Uh-huh. Eu não entendi por que ela queria ir pra um corpo que era basicamente um humanoide sem braço apenas, né? Porque aquele corpo ali que ela quer ir. Só lá, preserva assim, minhas cicatrizes pra eu não esquecer. Ah, que eu falei pra Erika, assim, né? Que eu falei, ah, entenderia ela dizer, ah, eu quero um corpo que não tenha nenhuma lembrança com os humanos, podia ser uma forma realmente abstrata. Mas era um negócio que era tipo uma cabeça, um tronco e umas pernas. Só não teria braço. E ela ia viver a mesma vida de antes. Essa transcendência aí. Né? Tudo que tem transcendência é uma bosta, né? Começando pelo filme do Johnny Depp lá, aquele Transcendence também horrível. Então, né? O plot do The 100 que eu te falei, que é do final de The 100, é basicamente assim. Eles estavam se preparando pra última guerra, né? Certo. E aí, o menino lá, que é o filho do Monty, né? O que envelheceu no espaço. Ele descobre um erro de tradução que fala que, na verdade, a última guerra era um último teste. E aí, no final, tá a Clark entrando numa bola de energia lá. Que chega esses grandes juízes pra fazer o teste com ela. Fazer umas perguntas, não sei o que. Pra ver se a humanidade merece ser extinta ou transcender. E aí, a Clark erra, claro, porque ela é péssima. Mas depois a Octavia consegue fazer um acordo lá pra eles passarem no teste. E aí, uma parte da humanidade vira umas árvores de luz. E se junta a essa grande consciência geral do sublime, e é claro que seus amigos vão pra Terra viver seus últimos dias sem reproduzir, sem nada. Aí eu fiquei assim, uau, o Westworld vai fazer a mesma coisa. Nossa, eu fico pensando, se o Westworld repetir de novo, se for renovada, né, que eu acho que no estágio em que a Warner Discovery tá, né, e que essa série é super cara de fazer e leva 15 anos pra ficar pronta, se for renovada, deles fazerem de novo, né, a gente já teve guerra na terceira temporada, guerra, né, de certa forma, na quarta temporada, se for a mesma coisa na quinta, pelo amor de Deus, cara, condições. É, mas eu não tenho dúvida que pensa isso. Vai ser Mibia tirando em gente. Que, tipo, cara, o Westworld tem um problema que eles se apegam muito ao ator. Então, assim, amam o Ed Harris. Particularmente, não vejo grandes coisas assim, ó. Ele é um ator e tal, o Mibia era um personagem muito interessante na primeira temporada. Uhum. Mas depois disso, ele ficou fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Sim, ele só faz... O Mibia, ele é um personagem muito limitado. Pois é. Cara, ele virou um robô capaz de dar Charlotte, que nos minutos finais decide que não, eu ainda sou o William. E aí mata o William, que tá lá preso na roupa do Pantera Negra. E aí, não, agora eu vou fazer o que eu sempre quis. Eu falei assim, meu filho, você não queria nada disso. Você tava querendo só comer robô. Agora eu vou viver meu sonho. É, sua motivação era ser obcecado pela Dolores. Você não tem esse sonho de longa data, não. Para de ser doido. Exato. É bem isso, para de ser doido. Mas assim, eu achei que... Aí acaba... Você vai voltar assim, ah, por causa de um episódio você vai jogar toda a jornada fora, né? A temporada foi boa e tal. Mas o problema é essa inconstância de Westworld. Sim. Não, eu acho a temporada eu ainda acho bastante interessante até o 6. Não tiro, me diverti bastante. Uhum. Mas acho que os dois últimos acabam anulando um pouco da temporada também, porque é isso, assim, a gente tava acompanhando uma história que acabou, vai virar outra série mais uma vez, vai ser o quê? Quarto reboot, tipo, acho outro, hein? E acaba sendo muito cansativo, porque ela é muito, muito, muito inconstante. Uhum. Entendeu? E tipo, e você aí... fica sem entender, tipo, você fala assim, ah, tá apresentando caminho, tá não sei o quê, eu acho que eles colocaram muito bem a filosofia da série, né, de tipo, o que que faz a pessoa ser a pessoa, o que que é consciência, o que que tá, eles conseguiram renovar tudo isso, e aí no final eles simplificaram de um modo absurdo com a gente morrendo, tiro na cabeça, todo mundo morre esfarela a bolinha e teste, sabe? Tipo... vamos de teste. Isso, agora, ó, agora vamos deixar as pessoas animadas vendo o Sweet Water e tal, e Dolls de volta com o vestido azul. Pronto. Que agora os nerdolas vão ficar felizes de ver Dolls, né? É, eu não sei, eu vi muita gente feliz dizendo que assim, nossa, final perfeito pra série, nem precisa, né, foi esse final mesmo. Falei, gente, vocês estão achando isso um bom final? Tem algo errado, porque assim, a Evan Rachel Wood praticamente olha pra câmera e fala, vem aí na última temporada, isso aqui. Exato, meu teste final. Pois é, vocês estão achando que isso foi planejado como o fim da série? Assim, pode até ser que eles digam que foi, se não forem renovados, eles vão dizer, ah, a gente já sabia. Dawson fala, vou testar todo mundo, Pois é. É, mas assim, eu prefiro que tenha a última do que o final seja isso. Mas eu não tenho nenhuma expectativa boa pra uma última temporada. É, faz sentido, eu apoio. Apesar de que também, tal qual essa temporada e a terceira, não que a terceira tenha sido boa, mas assim, foram temporadas bem diferentes do que eu esperava. Então talvez a minha expectativa pra última seja um e eles venham com um negócio totalmente diferente. A culpa é sua das suas expectativas desleais. Sim. Tá? É isso, acabamos de descobrir. É, quero elogiar só a menina Aaron Paul, realmente tava possuído durante toda a temporada. Sua franja atuando muitíssimo. Sua franja. Ele tava com a franja por cima da testa, assim. Sim, ele tava pra esconder aquele meio palmo de testa que ele tem, né? Pois é. E eu achei que ele foi muito bom, realmente. Nunca pensei que fosse gostar tanto de Caleb, que era um personagem que só servia pra usar droga, né, na temporada passada. Bichinho, virou líder da revolução. Pois é. E assim, eu não entendi por que Dawes falou que a humanidade com certeza acabou, que não sei o que tal, porque se tem gente nas bordas e tem filha de Caleb e tem não sei o que, as pessoas podem plantar umas plantas e viver, né? Exato. Até porque, como eu disse, se o Sublime... Aliás, por que Bernard deixou a porta do Sublime aberta por 2 episódios? Pra Dawson entrar. Porra, mas... Sério? Tô zoando. Não, porque foi essa a resposta que deram no podcast que eu ouvi. Que eu ouvi. Eles estavam falando, ah, mas por que? Ah, pra Dawson entrar? A bolinha da Dawson. Foi. Ai, eu amei. Acertei. Aí a mina falou assim, mas não dava só pra ele passar um código pra Hale? Ah, não, mina, devia ser um código muito grande, né? Mas ela é uma host. Ela ia achar. Era um código grande, deixava um post-it colado na arma que ele deixou pra ela. E Hale ainda tinha que decidir se ela ia dar uma chance pra Dawson, dar uma chance pra humanidade. Então, e aí é isso que a gente falou antes. Se o Sublime, ele dependia de uma superestrutura, né, que eles falam que Dawson escondeu o Sublime ali, e aí Hale decidiu manter, mas não podia acessar. E aí, se não tem ninguém pra manter, porque as pessoas no mundo estão ocupadas, né, em sobreviver, como é que o Sublime vai... Tipo, vai ter esse teste e depois o Sublime vai ser desligado, sabe? Aí ia ser ótimo, né? Se não tem teste todo de Dolores, aí no final tá o faxineiro limpando lá a coisa, aí ele esbarra na tomada e desliga tudo. Nossa, isso é maravilhoso. Não, e tipo assim, a Hale tem vários hosts ainda que não morreram, né? Que estão no nosso mundo. Exato. Porque ela falou, eles não quiseram transcender, eles não quiseram estar. Mas onde que estavam esses hosts? Porque fora o MIB e a Clementine, e os hosts, os robôzão que ficam meio fazendo a manutenção dela, não tem ninguém por perto. Não. Esses hosts não podem também fazer o rolê deles como eles quiserem? É, vou perguntar. Eles podem, inclusive, pegar a bola de Dolls, o Sublime, e botar de volta no mundo e estragar o plano dela. É, porque a bola de Dolls tá só no negocinho do lado de fora, né? Aliás, a bola de Dolls que Charlotte botou embaixo do piso e ficou pisando... No ataque de raiva da do Piti. É a mesma bola que tava no robobão morta? Acho que sim. Então o Dawson nunca morreu de verdade, né? Se a bola ficou intacta aí. Morreu no coração de Lisa Joy. Ah, porra. Super, super importante de palavra, né? Que aí a gente só ia ver Dawson como a gente conhecia, morreu agora. Entendi. Agora ela é Dawson igual, só que com cabelo preto, né? Exato. É New Dawson. New Dawson. Ai, gente, muito ruim, sério. Se alguém gostou desse final, me explica. Ai, eu amo demais. Já tô vendo os comentários aqui explicando na próxima edição. Ninguém viu isso, não, né? Só é você, acho que eu mesmo e Taylor. Agora vai ter que ver a quinta, se tiver. Não, eu vou ver. Vocês anunciaram como final season. Menino, depende da assessoria, né? Que a assessoria confirmou de novo que é a última temporada de Handmaid's Tale. Se eu peguei a quarta na penúltima semana e vi tudo, você acha que eu vou ver a quinta? É sobre isso. Mas agora a gente vai chegar aí pra se divertir com House of Dragon, né? Acabou Dolls, agora vai jogar no Dragão. É bom que essa já vou com as expectativas baixas. Já viu aquelas chamadas que eles estão fazendo estilo Record no Twitter? Aham! Eles viram no rosto assim, este é Matt Smith, nossa. Não sei o que... Ai, meu pai. Olha, atento que eu já vou. Ah, menino, breves comentários aí sobre nossa edição 335, né? Que falamos do hit Continência ao Amor, que inclusive tá rolando aí rumores fortíssimos que vai ter uma continuação. Eu falei que tem. Rumores aí fortíssimos, aí Nicola já falou que quer, a Sofia falou que quer, a produtora falou que quer, então acho que vai rolar em um, dois, né? Isso é maravilhoso. Temos aqui a Cris, que disse que achou Paper Girls tão gostosinha, talvez porque ela não se importou com os efeitos duvidosos e ficou focada nas meninas, né? Aí falou assim, a KJ, desesperada, se descobrindo sapatona ao ver sua versão no futuro beijando a namorada, foi tudo. Estou empolgadíssima para ver o desenvolvimento do romance dela com a Mac e já estou firme nas minhas rezas por renovação. Beijo, meus amados, e sucesso sempre. A gente comentou no programa que Paper Girls é produzido por Brad Pitt? Não. Ele tá lá nos créditos, fiquei chocado. Ah, diversificando os negócios. Pois é. Porque assim, né? Podia dar um dinheirinho pra fazer a série, pelo menos. Uhum. Deixa eu ver se é Brad Pitt mesmo, se eu tô viajando, mas vai aí que eu descubro. Amanda Aparecida dizendo, bloco de amenidades realmente me salva muito. Nem sabia que o The Colin ia vir para o Brasil. Ninguém. Cast especial de Riverdale, já que era essa zoeira. Rebelde na Netflix já foi melhor. Essa temporada cortaram as músicas clássicas, tudo. Quando rolou, fiquei na dúvida se estava assistindo Elite. Elite bem melhor que Rebelde, desculpa aí. Muito melhor. Ó, vi novo... aqui mesmo. É, produtora Brad de Brad Pitt junta-se a Amazon Prime Video, hein? Perdeu. Adoro! Só faltava a Rizzi agora. Aliás, Rizzi fazendo várias histórias assistindo Eu Nunca, né? E a. Sim, histórias tá assim, rimos muito. Ai, Rizzi podia se juntar com o Mindicali pra fazer Sex Lives 2, que... Adoro. Novo pro Little Liars. Tô vendo, mas a série antiga pisa muito nessa. Saudades, Mona Onisciente. Mariana Barbosa. Vocês sempre me entretendo no trabalho e muitas vezes segurando o riso. Não segura não, nem. Pode soltar. É tranquilo. Uhum. Eu até gostei da série do Neil Patrick Harris, assistindo uma sentada. Achei bem levinha e os personagens meio sem profundidade. Menino, concordo que ele não tem carisma e é insuportável. Olha pra você ver, achei que eu ia devorar essa série, nunca consegui seguir depois do terceiro. É, eu vi até o quarto e foi o suficiente pra mim também. É, se você falou que o terceiro é o melhor e o quarto é pior, eu falei não. O terceiro já, era engraçado, né? Falei isso, né? Pois é, só gostei do terceiro dele pegando Angelão mesmo. Foi maravilhoso. E a amiga toda se querendo e, na verdade, estava interessado na rola de Neil Perry. Uhum. Verônica Miranda, de luto pelo cancelamento de Primeira Morte. Como viver sem esse vexame lindo? Pra variar, as gays foram longe demais. Se a Netflix fosse cancelar todas as séries ruins, não tinha mais catálogo. Senti um amargor no seu coração, Verônica. Né? Senti um amargor, né? Mas é isso, gente. Na vida, às vezes se ganha, às vezes se perde, né? De venda você perdeu. Ah! E a gente ganhou com Heartstopper. Linda. Renovada até a terceira temporada, olha que massa. Olha aí. Ai, ai, gente. Mas você tem que comprar os livros de Leózio. Leózio, o site tá pronto? Site novo? Ou vem? Ainda não, tá em construção aí. Vem aí com todos os materiais possíveis sobre os livros. Mas o que está vindo aí também, creio que será lançado até o fim de outubro, é a antologia Ser é Poder, que já saíram os contos selecionados lá nas redes da Triquetra. Eu vi a publi, o da capinha do livro. Pois é. Achei bonita. Vai ficar muito bom, gente. E aí isso vai também ter no teu site, né, leonardooliveira.com.br, né? Vai tudo. E aí, então, essa previsão até outubro de sair, sucessinho demais. Isso. Muito bem. Você pode comprar os outros livros de Leózio na Amazon, né? E também tem as versões físicas de Entre o Tempo e Volume 2. E tá tudo lá no leonardooliveira.com.br também. Tem todas as informações, todas as coletâneas que Leózio participa. Zanon já falou pra você comprar o livro dele, então a gente reforça pra você comprar a Sonatina, esse belíssimo livro, né? E pode seguir tá ele nas redes sociais pra assistir a ele na Grécia. Tá voltando agora já, acabou a mamata. E ver o canal de Leandro de Fórmula 1, né, menino? Fórmula 1 aí. Que agora tá em pausa, mas na semana que vem já volta as Fórmula 1 tudo. Então vai ter mais. Olha aí. Vai ter mais, vem aí. E aí começando você pode... a temporada, né? Exato, agora vai começar a segunda temporada e vai até December, né? Remember December, já dizia... Demizinha Lovato, né? Que saiu o álbum dela, né? Holy Fuck, saiu agora. Tá aí, e é rock mesmo? Segura esse rock, bebê. Por quê? Ela lançou Dente da Minha Pele, né? Pele do Meu Dente. E aí aquele esquema Camp Rock, né? Exato. E aí a Nath falou assim, não, mas isso é a introdução da passagem do pop rock. Daqui a pouco vai vir o rockzão mesmo. Aí eu tô esperando. A gente vai ouvir agora que o álbum saiu todo. Vamos. Agora a gente vai ouvir e dar o nosso veredito, né? Pra ver aí. Tá valendo? Não tá valendo? Pra quem você tira o chapéu? É isso. Ai, ai, gente. Mas nós estamos chegando ao final deste belíssimo podcast. Espero que você tenha gostado, se tenha assistido. Se você gostou, deixa aqui nos seus comentários, né? Se você não gostou, você guarda pra você. É isso aí. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Si yo te di todo y me diste nada, ¿por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado, devuelves el pasado y me vuelve a doler. Lloré en silencio, nunca dije nada, pero nadando en lágrimas casi me ahogué. Me enamoré de lo que me soñaba y desperté. Pero yo aprendí a olvidarte, porque aprendí que el amor no. Pero yo aprendí a olvidar.